Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Maravilhosas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 158º episódio do Paranerd, um podcast para nerds. E neste episódio 158, eu e meus três queridos participantes daqui do Paranerd falaremos a respeito dos nossos filmes favoritos do MCU. Afinal de contas, já saiu tanta coisa nessa porra desse universo cinematográfico da Marvel, né? Que já dá até pra escolher os favoritos, né? Quem sabe numa próxima a gente faz os que a gente não gosta. Porque sim, eu tenho filmes da Marvel que eu não gosto. Por favor, me chama pra esse. Ah, com certeza. Ah, e essa pessoa... Vai ser difícil me convocar, gosto de todos. Ah, tá bom, mamãe. Você é uma pessoa adorável, meu. Você adora tudo. E como vocês acabaram de ouvir, eu tenho aqui comigo esta voz de veludo com o coração de pedra, o senhor pensador louco do Teatro Escuro. Fala, meu ninhoso. Pra ser sincero, o universo MCU pra mim começou quando o Homem-Aranha dividiu um apartamento com o Homem de Gelo e a Estrela de Fogo. Puta que pariu, Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Cara, eu adorava esse desenho. Adorava esta porra desse desenho. E o teatro, bem? Vai bem? Vai bem, vai bem. Escuro, úmido e umbroso. Com leves focos de fungos e infestação de pulgas, mas... Ou seja, tá como sempre. Tá na paz. Eu só quero saber como é que você conseguiu... fazer um feitiço para prender Deachagul na forma de um chaveirinho de crochê e mandar para mim. Eu não sei se eu te agradeço ou te mando a merda, porque agora você mandou aquela porra daquele demônio para minha casa, né? Obrigado, tá? Pô, velho, foi para proteger teus pesadelos, mantê-los funcionando, mantê-los pesadelando. Mas eu sinto te dizer que você se engana em dizer que aquilo foi um feitiço para... é, pra prender Deachagul. Na verdade, tudo começou com um furúnculo que ele mandou eu espremer. E eu pensei, bom, saiu isso aqui, pra quem eu mando? Beleza. Pra quem não entendeu, o pensador me mandou uma fofura de um Deachagul de crochê, que é um chaveirinho que eu adorei. Adorei mesmo, de paixão, meu amor. Gostei muito. Muito obrigado mesmo, tá? Porra, foi uma honra, brother. E também já está aqui comigo, vocês também já ouviram a voz dela, a minha mais pink pie de todas as adoradoras de Benedito Cumberbatch, Madame Dona Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, fala, pincamina. Alô, boa noite, aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trecker, e para mim o universo Marvel começou, de verdade, com os desenhos desanimados dos anos 60. É, eu assistia isso quando era criança, viu? Tenho, não, tu não tem idade pra ter direto. Visto, não. Gente, eu tenho 51. Quando é que vocês vão acreditar que eu sou velho o suficiente pra ter visto essas coisas? Jorge! Olha, adorava o Thor, viu? Adorava o Thor. Jorge, vou te sacanear um pouquinho. Toca o tema do Homem de Ferro. Espacial. Esses temas eram uma merda. Os desenhos também, mas fazer o quê? Era o que tinha pra época. Você fala da época. Onde vivem os imortais? Você fala da época em que o Quarteto Fantástico era os Quatro Fantásticos e que o Surfista Prateado era o Escoteiro de Prata. Esses desenhos são mais recentes, acredite se quiser. Os desenhos desanimados são muito mais antigos. E para terminar a lista destes adoradores de filmes da Marvel, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que meu quadrinhologista de estimação, senhor Matheus Hackman. Fala, Teuteuso. Olha, o melhor crossover do universo Marvel para mim foi quando o Atrevido teve que enfrentar o Carrasco no desenho do Homem-Aranha. O Atrevido, cara, maravilhoso. O Atrevido. Melhor tradução de nome do Demolidor. Não, não é a melhor, não. E o Carrasco, cara, o Justiceiro, cara. Não, melhor não era essa, não, cara. A melhor de todas foi no filme O Julgamento do Incrível Hulk, que ele era o Audacioso. Pô, pode crer. Mas é uma boa tradução, aliás, pra Daredevil, esse aqui é o pior. Sim, Audacioso também tá ótimo. Aliás, o pessoal lá no chat tá falando. O Almir Ribeiro falou que também assistiu os desenhos. E Sandro Nascimento falou que o melhor filme é o do Hulk. Apesar que, tecnicamente, o do Hulk MCU, né? Que ele ainda tava nos direitos da Universal, tal coisa. Ah, tá. Ele é MCU também. MCU, mas não é MCU. Né? Por aí vai. A gente vê isso depois. Então voltaremos daqui a pouquinho para falar tudo a respeito dos nossos filmes favoritos do MCU, depois dos recadinhos. E aí, ouvintes do Paranerdia, o seu editor tá aqui de novo para mais um recadinho. Acho que vocês perceberam que o sacaneado da vez foi o Nerdmaster, né? Ele me pediu uma trilha específica de um desenho antigo do Homem de Ferro, e nada mais lindo do que sacanear o sacaneador com uma música foda do Black Sabbath. Lindo isso! Então, agora vamos para os recados de vez. Gente, vocês que gostam dos episódios, comenta lá no site www.paranerdia.com.br. Eu sei que ele tá meio zoadinho por enquanto, mas a gente consegue trazer ele de volta. Quer mandar aquele e-mail maroto, gostoso, que nem o Elias Passos Tenório faz toda vez com a sua vídeo-resposta? Pois é, gente, manda lá para paranerdia@paranerdia.com.br. Manda aquele tweet gostoso também no @paranerdia, que é interessantíssimo. Quem ainda tiver no Facebook, só dá um pulo lá na página, facebook.com/paranerdia. Você que gosta de conversar com a gente diretamente, vai lá no Telegram, ouvintes do Paranerdia, em t.me/paranerdia. Você que gosta de um vídeo e gosta de ver as nossas lives com os episódios, basta ir lá em youtube.com/paranerdiatv. E você que quer ajudar o Paranerdia, mas não sabe como, é só dar aquela ajudinha de apoios a partir de R$1, que não paga nem mais o cafezinho do boteco. É só dar um pulo lá em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Quer ouvir esse episódio muito foda sobre filmes favoritos da MCU? Então não deixa de acompanhar. E como diria o Kel, ah, vamos nessa! Ei, Luke, eu sou seu pai. Volta! Muito bem, então. Falemos a respeito dos filmes que mais gostamos do universo cinematográfico da Marvel, também conhecido como MCU. Para começar esta josta, eu gostaria de chamar para a mesa o senhor Pensador Louco e, por favor, diga-nos qual é o seu primeiro filme favorito dessa sua listinha do mal. Opa, muito bom. É, antes de começar, eu só queria dizer, para aqueles que me conhecem e sabem que eu sou um dos maiores críticos de tudo que a Marvel tem feito no cinema, pelo MCU, e às vezes até fora deles, aliás, certamente fora deles, mas sim, eu tenho filmes favoritos do MCU e nada melhor do que começar pelo primeiro, que eu fui no cinema para assistir, paguei a entrada e saí de lá boquiaberto, que foi justamente o nosso querido Homem de Ferro, né? O Homem de Lata do Mundo de Oz que deu certo. Principalmente na primeira versão que saiu da caverna, né? Exato. Então, Homem de Ferro de 2008. Tecnicamente, o primeiro filme da MCU. Por que tu gostas deste filme, ó Pensador? Olha, pra ser sincero, o filme ele foi tão amarradinho, foi tão bem construído, ele não tava, sinceramente falando assim, ele não tava ainda só alavancado em cima do carisma do Robert Downey Jr. pra funcionar, pra arrastar o roteiro junto, assim. O filme funciona tão bem, é um filme de origem tão bem construído que não tem como você não gostar. Ele foi muito bem feito. A química dele com a Pepper Potts tá fantástica, O vilão, apesar de raso como a maior parte dos vilões da MCU, foi bem representado pelo Jeff Bridges e tem toda aquela questão ligada à nossa realidade, né? Do maior armamentista dos Estados Unidos está fornecendo armas não só para o próprio país, mas também para os inimigos supostos terroristas que ameaçam o país e tal. Sabe, todas aquelas tretas que a gente acompanha no jornal, eu acho que foi um filme muito bom mesmo, realmente gostei e defendo até a morte o primeiro Homem de Ferro. Eu também acho, cara, eu acho que a Marvel... Ele... Oi. Por favor, uma parte para a senhora dona Joaninha Trecker. Por favor, tenha bondade, excelentíssima senhora doutora. Sim, para complementar, né? Além de ele estar muito bem amarradinho, ele consegue ser bastante fiel ao espírito dos quadrinhos, né? A localização, sim, no tempo, no espaço é diferente, né? Porque não teria como convencer o Homem de Ferro dos anos nascido na Guerra do Vietnã, como é nos quadrinhos. Mas essa transposição, ela continua... como é que eu vou dizer? Ela tá batendo com a história, né? Você reconhece os elementos principais ali. Sim, sim. Eu só não vou te dizer que é totalmente fiel aos quadrinhos, porque eu fiquei com muita falta de ver como era no Homem de Ferro clássico ele recarregando a armadura e enfiando os dois dedos na tomada. E sim, isso acontecia nos quadrinhos. Mas, tudo bem. A gente perdoa. Tem um detalhe que eu acho bacana do Homem de Ferro, né? Tanto nos quadrinhos como no filme também, é que ele pode ser infinitamente rebootado para qualquer época, porque os Estados Unidos estão sempre em guerra. Né? É verdade. Né? Pois é. Né? Então, material não falta, né? Então tá certo. E olha, uma coisa que me agrada muito e que foi realmente uma jogada sensacional da Marvel foi pôr o Homem de Ferro como sendo o primeirão da conversa. Por quê? relembremos 2008, né? Nessa época, X-Men tava na Fox, Homem-Aranha tava na Fox, Quarteto Fantástico tava na Fox, Hulk tava no Universal, entendeu? Na Sony Universal também. Então, tava... Ah, é, o Homem-Aranha tava na Sony, tem razão. O Homem-Aranha tava na Sony, e os X-Men tava na Fox, e se eu não me engano, o Quarteto tava na Fox também. Aí, o que que acontece? Não sobrou quase ninguém da Marvel de relevância, vamos assim dizer, para pôr no cinema, para a Marvel poder começar no cinema direito, como manda o figurino. Aí botaram o quê? Botaram o Homem de Ferro. Cara, a sorte é que nunca na vida um ator combinou tanto com um personagem quanto foi o Robert Downey Jr. com o Tony Stark, cara, porque é a porra do Tony Pinga, o do Robert Downey Jr. cuspido e escarrado, cara. O único cara que ficou mais idêntico ao personagem na caracterização foi o Jonah Jameson no filme do Aranha do Sam Raimi, cara, porque ali também o J.K. Simon era o J.J. Jameson, tá ali, ó. Igual, sem tirar nem pôr. Eu acho muito interessante a gente pontuar aqui que a Marvel estava extremamente mal das pernas até o lançamento desse filme. Como o próprio Nerdmaster falou, ela tinha licenciado para 300 estúdios por aí vários personagens como forma de se manter como editora. E ao ponto de que o CEO que eles contrataram, se eu não me engano o nome dele é Bill Gemas, que era um cara reconhecido por recuperar empresas a qualquer custo, até ali início dos anos 2000 ele estava recorrendo nas histórias em quadrinhos a situações até forçosamente sexuais como maneira de vender mais revistas. Então eles estavam se desfazendo do excedente para outras mídias simplesmente porque eles não achavam que valia a pena investir, fruto do qual inclusive o primeiro filme, o filme do Homem de Ferro, sequer é Marvel Studios, eles não eram um estúdio de cinema ainda. Isso veio agraciado pelo sucesso do primeiro filme, e que deu muito certo, né? Sim, muito, muito certo, cara. E tem uma coisa legal do filme do Homem de Ferro, do primeiro, eles têm muitas cenas chamativas, muitas cenas marcantes, né? A começar pelo início, né? Com aquela explosão do carro, o Tony lá fazendo o dedinho da vitória na foto, na selfie do garoto, outra coisa. Quer dizer, o Robert Downey Jr. já estava super entrosado com o personagem logo na primeira cena, entendeu? Então foi realmente verdade. Um personagem carismático feito por um ator mais carismático ainda. Então, matou a pau. Se tem uma coisa, a única coisa que ficou datada nesse filme do Homem de Ferro, tirando o próprio Tony Stark, que ele já começa sendo o babacão, né? O cara sexista que leva a mulher pra casa pra dar aquele rango, depois dispensa, etc e tal. Mas a coisa que mais datou o filme mesmo é que isso é claramente triste. O Tony Stark faz propaganda do MySpace, que ele fala que ele quer aquela foto dele com os fuzileiros no carro na página dele do MySpace. Porra, quem é que usa MySpace? Ele usava, porque ele era excêntrico. E é nesse filme que começa, graças a Odin, as participações maravilhosas do Stan Lee nos filmes da Marvel, ele fazendo ninguém mais, ninguém menos do que Hugh Hefner na cena lá da festa do Instituto Stark e tal coisa. Aí o Tony chega aí, ó, Hugh, calma aí, hein, olha o coração, aí vira as costas ao Stan Lee. Que existia essa piada internamente no estúdio da Marvel, né? De que o Stan Lee era a cara do Hugh Hefner e vice-versa, né? Que os dois eram parecidos. É, a cara e as atitudes, né? Mas também! A cara e as atitudes, mas é assunto para outra hora. Também, mais ou menos. Então tá. Matheus, tu curte o filme do Homem de Ferro primeirão? Sim, eu gosto pra caralho, né? Eu tive, assim, a mesma reação que eu tive no filme do Homem de Ferro, assim que eu saí da sala do cinema, que eu tive quando eu assisti Batman Begins, cara. Foi tipo assim, uma sensação de esperança de que os filmes de super-heróis iam começar a dar certo a partir daquele momento. Uhum. Né? Uhum, entendi. Eu não imagino. Não, Eu não imaginava que o obviamente que o universo Marvel ia crescer tanto do jeito que cresceu, né? Mas, porra, realmente eu saí do filme achando massa. Não, tá bem. É, tem uma coisa no filme que eu acho impressionante, e esse filme é inclusive muito bom pra calar a boca de Marvete, que fala assim, olha aí, eles não, os heróis da Marvel não matam, não sei o quê. É, quando o Homem de Ferro aperfeiçoa a armadura dele e volta lá no negócio dos terroristas, é um... Tu só não vê braço voando porque é PG-13 o filme, mas você mata gente. Não, o cara quando faz o... Fala, Matheus, fala. Não, eu tenho uma definição assim que as pessoas entendem errado isso de não matar. Não é que os heróis da Marvel não matam. Os heróis da Marvel não assassinam a sangue frio. Isso sim. Sim, ok. Justo. E era só tu ver aquela demonstração do míssil Jericó, né? O cara abre os braços e a montanha atrás do cara evapora. Porra! Tá bom, né? Ok. Pois é. Obrigadão, é o show-off definitivo. Não é? Não, exatamente, mas o filme deu tão certo, eu acho que isso aí na boa, assim. Muitas vezes, assim, não é o propósito deste episódio, pô, maravilhoso por isso, mas não dá pra não se tecer críticas, não ao filme, ao primeiro filme, o filme que marcou, Marco Zero do MCU, mas o fato dele ser tão bom que ele serviu de base para todo o resto, ao ponto em que deu tão certo que a fórmula é repetida em vários outros filmes. Mas é verdade. É verdade. Até a exaustão. Até a exaustão, às vezes. Mas graças a... Novamente, graças a Odin, que tem algumas... alguns que fogem à regra, como alguns que a gente, inclusive, selecionou aqui na lista. Agora, também é no Homem de Ferro de 2008 que nasceu aquilo que virou realmente uma mania entre os filmes da Marvel, que é ter que esperar até o final do crédito para ver uma bendita de uma ceninha para explodir tua cabeça, o que no Homem de Ferro era nada mais nada menos do que a aparição do motherfucker do Samuel Jackson, como mais motherfucker ainda, Nick Fury. Uma curiosidade nessa brincadeira é por que escolheram o Samuel Jackson para fazer o Nick Fury. O Nick Fury, originalmente nos quadrinhos, e Matheus está aqui para não me deixar mentir sozinho, era um branco caucasiano baseado no Clint Eastwood, correto? Mais ou menos. Não era tanto mais ou menos, mas tinha influência. Tinha influência. Eu acho que ele lembrava mais alguns atores dos anos 40, 50. Lembrando um pouco aqueles filmes de guerra mesmo, né? Ele originalmente é um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial. Mas aí... Eu sempre vi o Nick Fury mais como o Lee Marvin, sabe? Dos 12 Condenados e etc. Sabe? É uma das influências. Sim. Mas aí veio o universo Ultimate da Marvel, com Homem-Aranha primeiro, depois vieram os Supremos, que são os Vingadores do universo Ultimate, e aí o Nick Fury do Ultimate é o Samuel Jackson, e ninguém precisa dizer que é o Samuel Jackson, porque os próprios autores afirmaram com todas as letras que sim, a gente se inspirou no Samuel Jackson e a gente pediu permissão para ele para fazer o personagem com a cara dele, certo, Matheus? Sim. E aí, obviamente, se eles estão agora querendo fazer uma franquia de filmes com os Vingadores, vamos dizer assim, adaptados para a época atual, então, obviamente, que eles basearam muito dos personagens no look and feel do universo Ultimate. E por isso trouxeram o Samuel Jackson para ser o Nick Fury na MCU. Sim. O Brian Hitch, né, que era o desenhista original do Ultimates, né, ele usa muita referência fotográfica, muita mesmo, algumas que ele não tira foto, né? Mas beleza, a gente perdoa isso. E ele pediu permissão, não, ele usou o Samuel Jackson como referência no Ultimates, né, sem pedir permissão inicialmente. Porque antes do Nick Fury e do Samuel Jackson aparecer no Ultimates, ele já tinha aparecido antes. No X-Men, no Ultimate X-Men, e ele era negro, Mas ele não tinha a cara do Samuel L. Jackson. Muito bem. Aí então, depois, tá, aí ele usou o Samuel L. Jackson, mostrou lá pro Samuel Jackson, olha aqui Samuel Jackson, que bacana, te botei no quadrinho. Aí o Samuel Jackson curtiu e deixou. Ele cobrou depois aquilo... com papel. Não, ele olhou pra aquilo e falou, motherfucker! Motherfucker! Me aguarde que a conta tá chegando. Então tá, Aninha, aproveita que você se manifestou, me diga lá, qual é o primeiro filme de sua lista de favoritos? Olha, eu vou ser muito sincera que quando começou essa coisa de universo Marvel, eu pensei, tem um personagem que eles nunca vão adaptar. Não tem como adaptar porque as histórias dele, o visual, é tudo muito louco, é tudo muito viajandão. Ah, não tem como isso funcionar. Você tem uma noção, uma das primeiras revistas em quadrinho que chegou na minha mão é justamente a Super Aventuras Marvel número 16, que foi publicada em 1983, e eu fui atrás dessa informação para confirmar, tá? Ela tem os X-Men na capa, e é justamente a história aqui do Giant X-Men, né? A introdução do Pássaro Trovejante, Wolverine, Tempestade. A segunda história dessa revista é uma história com esse personagem, Doutor Estranho. O Doutor Estranho. E olha, essa história já tinha viagem astral, já tinha um monte de coisa assim doida, referências ao ancião, sabe? Eu fiquei apaixonada pelo personagem. Eu sou muito fã do Doutor Estranho. E eu tinha certeza, esse personagem não tem como ser adaptado. Primeiro porque começou o universo Marvel, uma coisa muito mais assim tecnológica, né? De ferro primeiro, tecnologia pura. Coisa mais perto de magia que tinha eram os poderes dos Asgardianos, e olha lá, né? Mas ainda assim, o Asgard é adaptado como se fosse tecnologia tão avançada que parece magia. Sim. Mas ainda é tecnologia. Ah, eles nunca vão ser porra louca de colocar o Doutor Estranho numa história. Aí me vem o anúncio de que vai ter. Não pode. Não pode ser. O hype já subiu. Aí veio o anúncio de que tinham colocado a escolha pro Doutor Estranho era o Benedict Cumberbatch. Eu virei uma pocinha derretendo no chão. Fiquei, não pode ser. Porque na hora eu imaginei a aparência dele com o cabelo, a barba, o cavanhaque. Falei, não, gente, vocês falaram do Tony Stark, realmente, Robert Downey Jr., ele... Agora você não consegue mais pensar no Homem de Ferro sem olhar os traços do Robert Downey Jr. O Benedict Cumberbatch conseguiu se apropriar também do Doutor Estranho. E, gente, o visual do filme é insano. É agora, olha total só, e amor, completamente insano. Eles conseguiram puxar psicologia... Deixa eu só parar você um instantinho, que eu preciso te contar um negócio. Você tem certeza que nunca poderiam... adaptar Doutor Estranho pro cinema? Então eu vou depois te apresentar. Eu sei que o pensador já riu, porque ele sabe do que eu vou falar. Eu vou te apresentar Doctor Strange de 1978. Você achou o Doutor Estranho de 2016 porra louca? É porque tu não viu a porra da adaptação pro cinema de um telefilme, né? De um filme pra TV da porra do Doutor Estranho. Aquilo é muita viagem na maionese. Tu sabe disso, não sabe, pensador? Sim, cara. Na verdade, pra tentar entender assim, um pouco a estética daquele filme, você não pode nem chamar de Doutor Estranho. Eu acho que era mais fácil chamar de Doutor Magnum. Doutor Magnum. Uma similaridade muito grande, cara. Doutor Magnum, porque ele parece o Tom Selleck ou ele parece um sorvete... com casquinha de chocolate. Agora, bicho. Porque ele parece um limpa-trilho com aquele bigode. Ai, ele tinha um bigode. Ainda bem que eu não vi isso. Fala, Deus. Obrigado. Essa foi só a primeira adaptação. Tem outra de 92. Tem outra de 92 também. Verdade. Dr. Mordred. É que eu nem considero essa porra do Dr. Mordred como Doutor Estranho. Eu sei que é o Doutor Estranho, mas é que eu nem considero esta merda como Doutor Estranho. Cara, O Doutor Estranho no Dr. Mordes, cara, é o Reanimator. É. Verdade. Bom, mas vamos lá. Por que que tu gosta... Como se eu não soubesse, né? Mas vamos, eu tenho que fazer a pergunta porque tá na pauta, tá, gente? Dona Ana, por que que você gosta do filme do Doutor Estranho? Será que é por causa do Benedito? Talvez, não sei. Será o Benedito? É. Será o Benedito? Será o Benedito? Olha, o Benedito, né, é um dos motivos, sim. É, eu me vejo relativamente como uma Cumberbatch, por que não? Eu gosto dele, viu? Eu gosto What? Dele. As fãs do Benedict Cumberbatch se auto-intitulam Cumberbatches. E ele odeia isso. E ele diz, não, meninas, vocês não merecem isso. Vocês não merecem isso. Podia ser pior. Podia ser irmãs beneditinas. Ia pegar bem pior. Ele é um senhor ator. Gente, é incrível. Eu acabei assistindo o filme no cinema com dublagem, porque era o que tinha à disposição. Mas eu consegui rever depois no som original e a voz dele, tudo combina muito bem com o que eu imaginava do Doutor Estranho. A gente tem a Tilda Swinton, que também é uma atriz que muito pariu, interessante. Sensacional. Né? A Tilda Swinton de Ela, Ancião, ela é perfeita, cara, em tudo. Que coisa maravilhosa, cara. Né? A gente tem o Mads Mikkelsen, que eu adoro esse cara. Eu não sei porque eu adoro esse cara, porque na verdade eu não gosto dele. Sim, eu sei que é uma contradição. E eu prefiro não pensar muito nisso. Mas ele também é uma figura interessante, uma figura muito forte. E o que me faz lembrar é que se eu tenho alguma reclamação... Não, o Mordo, não, o Mordo é, o... É o Caecilius. Que é o nome do Peter Capaldi na primeira aparição dele em Doctor Who, né? Caecilius. Acabei ficando com isso na cabeça. Então, o Mads Mikkelsen, se tem uma reclamação, acho é a aparência dele. Pô, precisava ficar tão feinho no filme. Precisava ficar com aquela carinha de quem ouviu The Cure demais e chorou e deixou tudo. Meu Deus do céu. Parece que o Rimmel escolheu. Eu tô todo pela cara. Ah, tá triste, viu? Aquele emo de meia-idade, né? Pois é, isso é meio pra baixo, cara. Isso é meio pra baixo. Chorando na chuva. Mas, fora isso, eu também tenho que admitir que aí é uma coisa agora específica do filme, é a sua resolução. Porque a gente já se acostumou com batalhas gigantescas, explosivas e não sei o que das quantas. E o nosso Doutor Estranho consegue resolver a história... Né? A batalha final dele, na verdade, é barganha. Na lábia. Vamos? No gogó. Na lábia. Na inteligência. Eu falei assim, este homem é uma figura difícil. Vai ser difícil derrotá-lo, porque o cara é esperto. Né? E também venhamos e convenhamos. Ele tem um molejo. Esse filme... Ele ganha muito por conta dos efeitos, cara. Que os efeitos foram muito bem feitos, cara. Foram maravilhosos. Porque era um filme que tinha que esperar realmente ter uma boa tecnologia para efeitos, tanto visuais quanto práticos, cara. Porque de outro jeito esse filme não saía. Eu ouvi comentários de que o visual lembraria muito aquele outro filme, o Inception. Que também tem uma coisa de realidade que se desdobra. Que parecia sobras. Mas eu acho que ela foi muito bem encaixada no conceito da história. Né? Uhum. Olha, em algum lugar, os desenhistas originais do Doutor Estranho, acho que era o Steve Ditko que fazia? Não, era. Era o Steve Ditko. Sim, era o Steve Ditko, né? Diz que o cara não fumava, não cheirava nada, né? Ele desenhava aquelas coisas psicodélicas porque era muito criativo. o Steve Ditko era um chato de galocha, quadradão. Era muito certinho, muito certinho. Mas ele desenhava as coisas de um jeito louco, insano. E a identidade visual do filme consegue captar muito isso. Eu tava até revendo aquela parte especial em que ele... A primeira viagem astral do Doutor Estranho, que a anciã joga ele para todos os universos possíveis. O mundo de cor se distorcendo, se esticando, liquefazendo. Gente, isso aí é tão digno que... Não é? Parece que ele foi transposto mesmo do papel pra tela. Então, assim, como quadrinista, como alguém que gosta de quadrinho, eu não tô me chamando quadrinista em exagero, né? Eu não desenho nada. Mas como uma amante de quadrinho, eu acho que a coisa ganhou um lugar especial no meu coração. Muito bem. Pensador. Eu fui assistir esse filme em 3D no cinema. Porra, saiu tonto. Cara, também eu saí muito tonto. Eu também passei, eu cheguei a passar mal, cara, somente nessa parte da viagem astral, cara. Eu comecei a fazer aquele estilo Keanu Reeves, né? Uou! Mas me diga lá, pensador, deste filme tu gostas ou esse já tá na lista dos que você despreza? É complicado falar sobre esse filme, assim, porque eu acho a estrutura dele de roteiro, assim, muito, muito igual à estrutura de roteiro do Homem de Ferro, sabe? Como o personagem chegou ali, como ele, sabe, a tentativa de não se render ao alcoolismo, a descoberta de um novo mundo, etc e tal. Mas, assim, eu gosto dos efeitos desse filme, mas com todo respeito à Ana Lúcia, eu também fui fã de muita coisa do Doutor Estranho. Aquela graphic novel, se eu não me engano, ela é escrita pelo J.M. de Matisse. Shambhala, não é o nome? Shambhala. E é a senha do Wi-Fi, né? É a senha do Wi-Fi. É a senha do Wi-Fi. Exato. Nossa, eu morri de rir quando eu vi isso. Eu esperava de um filme do Doutor Estranho, um filme que lida com magia nesse nível que o Doutor Estranho lida, uma coisa assim tão psicodélico, viagem de ácido assim, que, sabe, como se fosse um eye dozer pra plateia, que a plateia ia sair de lá com as pernas bambas. E eu achei a magia como demonstrada no filme muito baseada na lógica euclidiana da realidade, sabe, muito arquitetônico, muito desloca daqui, coloca ali e tal. Eu realmente esperava uma parada muito mais despirocada, muito mais louca, assim, o que me deu uma refreada, assim. Mas é como eu disse, é um filme legal, principalmente para quem não conhece o personagem, e apesar de você ser fã, não tô desmerecendo isso, o Doutor Estranho nunca foi um personagem de primeira linha, então você chegar e fazer um filme com o sucesso que esse filme fez por um personagem assim que era praticamente desconhecido, pô, é um feito de renome top, assim. A história cara, se você quer ver... Infelizmente ela é aquilo mesmo, viu? Ela é a mesma história. Sim, eu sei. Se a gente parar pra pensar, o Homem de Ferro, que tem essa comparação da época, o lance da bebida, não sei o que das coisas, mas o Homem de Ferro só foi enfrentar o alcoolismo e uma derrocada anos depois de se tornar o Homem de Ferro. É uma das histórias mais famosas dele, Demônio na Garrafa. Mas da é garrafa, algo assim, isso. Que quando ele já era, né, ele já estava estabelecido há anos. E o Doutor Estranho, ele começa exatamente assim. Um médico arrogante, filho da mãe, que rejeita pacientes porque ele não quer sujar a reputação dele, porque ele é o tal, é o ricaço por causa de só atender paciente rico e que sofre a derrocada depois do acidente. Então, acaba sendo bem retratado também esse aspecto dele. Ele não tem culpa de usar cavanhaque que nem o Homem de Ferro. Matheus, no caso, apesar de você ter quase passado mal, você ainda assim gostou do filme? Eu gostei bastante do Doutor Estranho, mas eu tenho a mesma opinião do pensador, cara. Poderiam ter usado mais. Poderiam ter usado muito mais. Só que crianças, a Disney, né, cara? Eu acho que você... Eu espero, sinceramente, estar correto em afirmar que o próximo vai ser mais psicodélico, porque o próximo vai tratar de multiverso. Na verdade, o que a participação do Doutor Estranho no Guerra Infinita já é uma magia completamente diferente da que ele usa no filme de origem dele, e já é muito mais próximo do que eu esperaria o personagem ver, tipo aquelas cópias dele voando, sabe? Os, como é que é o nome? Cinturões de Sitorak? Faixas escarlates de Sitorak. Depende da tradução, já vi como faixas rubras. mas assim, o que eu tô dizendo é, já mudaram isso. É que não é nem questão de orçamento. O cinema, enquanto expressão artística, já tinha capacidade de estupefar a audiência só usando sons e cores e luz e formas, sem depender necessariamente de renderização em CGI, para gerar um efeito que seria muito mais próximo de magia do que o que foi usado, que, como a própria Ana Lúcia falou, parece às vezes meio que uma sobra arquitetônica. Ah, não, eles fizeram aquilo no Inception, vamos tentar aqui também e tal, porque já, a gente já tem a disposição. E por isso eu acho que o filme ficou aquém do que deveria ter sido. Sabe? Eu tava esperando uma parada bem hippie, loucaça mesmo, assim, sabe? Mas eu acho que... caleidoscópio sensorial. Pensador, eu posso estar enganada, mas eu acho que o estúdio ficou com medo. Eles acharam que a LSD demais ia fazer o povo passar mal na sala. E ficaram com medo. Eu tenho a sensação, às vezes, que eles se retraíram um pouco. Puxaram o freio de mão. Frescos, patifes, caralhas. Eles tinham que ter forçado isso, cara. Porra, um filme desse, na mão. Tá bom. Então, pra mim, a primeira escolha de filme favorito da Marvel, eu vou pra um que... Cara, quando chegou, quando apareceu pela primeira vez esse filme, a primeira coisa que eu pensei é... Por quê? Aí eu fui ver o filme e aí eu descobri por quê. Eu estou falando de Guardiões da Galáxia de 2014. Puta que filme gostoso de ver, cara. Esse bateu fundo, assim. Esse foi muito bom, cara. Esse filme é bom pra cacete. E esse é aquele que eu falei que foge completamente da fórmula Marvel, né? Apesar de ser o filme de origem do grupo, cara, eles não têm porra nenhuma a ver com o resto da MCU, cara. Eu quero que se foda o resto da MCU. A gente aqui é os Guardiões da Galáxia. Tá pensando o quê, caralho? Não é qualquer merda, não. Eu acho fantástico nesse filme como eles beberam muito mais da fonte de clássicos, às vezes esquecidos da humanidade, como o próprio o Mercenários da Galáxia ou O Último Guerreiro das Estrelas, sabe? Aquele filme de Space Faroeste top, assim, vamos juntar uma equipe e partir pra cima, cara. Eu achei muito legal, muito legal. Que mesmo. Vamos reduzir. Que é a famosa... James Gunn. Não, que é a famosa receita dos Sete Samurais, né? O Sete Homens e o Destino, sim. E outras coisas do gênero, né? Os Doze também, Condenados, que eu também, já mencionei também. Aqui. Fala, Ninho. James Gunn simplesmente é maluco, a gente sabe disso. Ele e o Taika Waititi são assim, né? Eu não sei qual dos dois é o mais doido. Tá, cara, tá pau a pau. Não, entre o Waititi e o James Gunn, cara, sinceramente, eu não sei quem é o mais cheirado, cara. Eu acho que os dois pegam a mesma carreira e cheiram pra um encostar com o nariz no outro, cara. Não sei. Pois eu vou te jogar o seguinte: a prova vai ser tirada agora com o Esquadrão Suicida. Também. O Esquadrão Suicida na mão do James Gunn, se for o que eu tô pensando, a gente vai saber qual dos dois é mais maluco. muito bom. Só uma pausinha rápida antes de vocês continuarem, só pra dar um feedback da galera que está acompanhando a gente ali no YouTube. Vamos lá. Luciano Dias mandou um abraço, disse que tá gostando muito, tá ouvindo no trabalho. Obrigado, Luciano. Vou trabalhar no domingo, JC... amigo. Olha, meu sentimento, viu? Na véspera de feriado ainda. JC falou que veio pelo JCast, o podcast que o Nerdmaster fazia. Sim, meu querido amigo Juliano Vasconcelos, do blog do JC. Ele foi o cara, cara que me pôs nessa cachaça que se chama podcast. Olha aí, ele é o culpado então. Alan Matos relembrou a gente que o filme Quarteto Fantástico de 94 é tão ruim que sequer foi pro cinema. Ah, o do Corman, aquela merda não conta, não. Ai, pô. Caramba. Eu não acho muito ruim, não, sabia? Tirando pelo coisa que não, parece uma lagartixa não, laranja. Não, o Coisa é um Muppet, é um refugo da Vila Sésamo. Mas aquele filme foi feito com a única propósito de segurar os direitos, cara. Não foi feito pra ir pra lugar nenhum. Exatamente. E, para terminar aqui, acabamos de receber o Thiago Trabuco, lá do Trabuco Show, que falou tudo gatinho nesse programa e que o melhor filme da MCU é Thor Ragnarok. Calma, e ele disse também Guardiões da Galáxia é lindo, foi a trilha sonora do meu casamento. Cara, olha aí. The Awesome Mix Volume 1, pra mim é uma das melhores trilhas sonoras que já foram feitas pra filme, seja de super-herói, de não-herói, de foda-se, cara. A pegada que eles fizeram, que era músicas dos anos 70 e 80, né, aquela do Awesome Mix, cara, foi sensacional, cara, foi maravilhoso. Muito bom, muito, muito bom. Muito bom, cara. E, novamente, parabéns à equipe de produção dos efeitos, porque o senhor Vin Diesel como Groot, cara, tava sensacional, maluco. Vocês já chegaram a ver? Quem tiver o Blu-ray ou DVD desse filme, vá na parte dos extras, que vocês vão ver o ensaio do Vin Diesel pra poder ser o Groot. Ah, só lá! Deve ter sido muito fácil, o cara só tinha que falar I am Groot, I am Groot. Caralho, o cara fez simplesmente todos os idiomas que já foi dublado esse filme. É tudo o Vin Diesel. Nenhum idioma é outra pessoa que não o Vin Diesel. Não. Isso é digno de menção pra cacete. Assim, ele se revelou um tremendo poliglota. Assim, eu achei uma coisa genial do James Gunn colocar o Vin Diesel pra fazer o Groot, porque ele é um nome popular, ele atrai gente e, por ser um cara que não sabe atuar, botou ele pra fazer apenas uma fala o filme inteiro. Eu não sei como é que não pensaram nisso quanto ao Keanu Reeves ainda. Não, como ele é um excelente ator, né? Um muito bom ator, inclusive, fizeram ele fazer a árvore. Né? Papel de árvore. Exatamente. Melhor papel, gente, pra ele. Que cara de pau, não? Quem de vocês não ficou assustado com a ideia ou achou que esse filme ia afundar por causa do Guaxinim de Trabuco? Cara, o Rocket Raccoon foi uma surpresa, cara. Ah, ótimo. O Rocket Raccoon foi uma surpresa. Uma surpresa no quesito que eu falo do personagem ficar crível, né? Porque a caralha é de uma porra de um guaxinim, tá? Ok. Mas muito do que a gente gosta no Rocket Raccoon se deve a uma só pessoa. O cara que interpretou ele no cinema, que é o senhor Bradley Cooper, cara. Não, mandou muito bem. Pra quem não tá reconhecendo o nome com a pessoa, tudo bem que eu vou usar um filme B pra isso, né? Mas é o cara de pau do Esquadrão Classe A novo, do filme, do reboot do Esquadrão Classe A, tá? E se alguém, e é alguém o par, que é uma... entre aspas, romântico da Lady Gaga também no Máximo Estrela. É o Shallow Now. É o Shallow Now, é. É o Shallow Now. É o Shallow Now, é esse aí mesmo. E, Shallow Now. Cara, são dois personagens 100% CGI, mas que você jura que eles estão ali. Você jura, de pé junto, que esses dois estão ali, cara, porque estão perfeitos. Depois do Thanos, que a gente até vai falar do Thanos daqui a pouco, nos próximos filmes que a gente vai falar, mas depois do Thanos, são os dois personagens mais perfeitos de CGI que eu já vi no cinema, cara. Tô errado? Eles convencem mesmo, não? Eles conseguem convencer. O fato da história ser toda assim, alienígena, eu acho que ela já te dá uma brecha pra você, sei lá, aceitar qualquer coisa. Uhum. Né? Mas ainda assim ele é um guaxinim, né? Caramba. Não, mas eu acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo. De verdade, acho perfeito isso. A única coisa que eu não gosto realmente no Guardiões da Galáxia, desculpa aí, mas é que pra um personagem que eu cheguei a ler, não vou dizer que era fã, assim, que ninguém era muito fã desse universo, convenhamos. Eu gostava dos Guardiões da Galáxia originais. Yondu, Águia Estelar, aquela turma toda. Sim, sim. O que eu tô dizendo é, jogar um personagem como o Drax pro Dave Bautista e o cara só apanhar o filme inteiro... Ah, não, mas... Vamos lá. A falta de interpretação, vamos assim dizer, do Dave Bautista colaborou porque o personagem do Drax é daquele jeito mesmo, né? É uma porta, né? Cara, mas, sinceramente, ele mostrou capacidade interpretativa melhor do que muita gente que sim, vem por aí, cara. Sim. Eu não achei ele totalmente ruim, não. Cara, mas o Drax depende dele... Depende de quando você leu, né? É, depende de quando você leu, porque Tem umas versões do Drax, o Destruidor, que puta que pariu, faz o do... O Drax é o seguinte, ele foi criado para matar o Thanos, né? E ele tem superpoderes, só que ele não é imortal. Toda vez que ele morre, ele ressuscita com os poderes aumentados, mas com a inteligência reduzida. Então, quanto mais porradeiro ele fica, mais idiota ele fica. Eu lembro da época do Drax, quando ele fez parte dos Guardiões das Joias do Infinito, junto com o Adam Warlock. Na época do Guerra Infinita nos quadrinhos, você sabe, né, Matheus? E nessa época ele já tava o armário, né, 2x3, e burro que nem a porta do armário, né? Com a mesma inteligência da porta do armário, né? Muito bem. Cara, muito bom, cara. Eu gosto muito de Guardiões. O que que me faz gostar de Guardiões, cara? Primeiro, o bom humor, que é uma coisa que nem todo filme da Marvel tem. Um bom humor bem feito, um humor genuíno, né? Exatamente. Um filme que não se leva a sério. Isso que é o sensacional no Guardiões da Galáxia. Que ninguém... Vamos lá. Matheus, primeiro, você que é o quadrinologista dessa bagaça, desse programa. Quando você ouviu falar que iam fazer um filme de Guardiões da Galáxia, tu levou fé? Cara, eu não levei a menor fé, principalmente porque o Guardiões da Galáxia foi lançado logo depois do Soldado Invernal, que é o filme que eu vou falar. Então, cara, não dá pra você pensar que iam conseguir, cara, todo mundo já tava falando, quem é Rocket Raccoon? Um guaxinim, uma árvore, que porra de filme, porra louca é esse, tal coisa. E como gente queimou língua, eu queimei. Tá? Eu já vou dar minha culpa aqui, eu queimei minha língua também, porque eu falei mal, achei que ia ser uma merda, porque os personagens, apesar de serem ótimos nos quadrinhos, eu não achei que iam ser bons no cinema, e eu queimei, gostei muito de ter queimado minha língua, tá? Palmas pro Sr. James Gunn, e palmas também para todos os atores envolvidos, porque o Chris Pratt mandou bem pra caramba como o Senhor das Estrelas, a Gamora da Joe Saldana. Gamora. Puta que pariu, cara. Que coisa maravilhosa foi a Gamora da Joe Saldana. Porra, cara, que maravilha. O Batista, do Bautista fazendo o Drax foi ótimo também. E por que não o Bradley Cooper no Raccoon e o Jim Vin Diesel no Groot também foram muito bons, cara. Todos os personagens ali estão muito bem dosados. Até mesmo terem colocado o Yondu como... Mentor, né? Líder da galera do mal, mesmo assim, valeu. Eu achei que valeu. Eu gostei do Yondu, sabe? Porque foi aquela coisinha, como eu falei, eu comecei a ver Guardiões da Galáxia, a minha leitura é antiga, né? Uhum. E Yondu era um dos personagens iniciais do grupo. A caracterização visual dele convence, apesar de não ter aquela crista gigantesca. Que a crista gigantesca estava sendo guardada para o segundo filme, meu bem. Pois é, mas ela já aparece alguns truques dela, né? A gente só não imagina que ela tem, assim, digamos, mais mobilidade. Muito bom. Ah, eu gostei disso também, isso foi uma grata surpresa. Mas vamos lá, Matheus, você já jogou na mesa, vamos falar então de... Capitão América 2, O Soldado Invernal. Então, eu já queimei a largada dizendo que eu vou falar do Soldado Invernal, porque por dois motivos. Primeiro, Soldado Invernal é o filme que vem antes do Guardiões da Galáxia, imediatamente antes. E segundo, ele é o contraponto perfeito dos Guardiões da Galáxia, porque os Guardiões da Galáxia é aquele negócio colorido, espalhafatoso, no espaço, tem um guaxinim com a metralhadora... Tem um homem planta, tem mulher verde, tem todos esses negócios malucos. Enquanto que no Soldado Invernal, ele é aquele filme que incorpora todos aqueles elementos de realismo que a Marvel estava tentando fazer nos primeiros filmes, até chegar nos Guardiões da Galáxia, né? Que é um filme de espionagem, ele não é um filme de super-herói, ele é um filme de espionagem de pessoas com poderes. Muito bom, inclusive. Né? Ele tem influências daqueles filmes de conspiração dos anos 70, tipo Três Dias do Condor. Jogo de Espiões. jogo de espiões, The Manchurian Candidate, tá ligado? Uhum. E tipo assim, e mas não falta ação nesse filme. Apesar dele ser um filme mais cabeçudo, né? A abertura do Capitão América lá no navio, a sequência dele, apesar do que fizeram, da atrocidade que transformaram o Batroc, é muito bom. Tu queria realmente que fizesse Batroc o Saltador, do jeito que tá nos quadrinhos, não, né? Mas é um personagem de quadrinhos, caralho! Mas aí é uma adaptação, né? Mas olha só, ele tá com o uniforme com as cores, das cores dos quadrinhos, o que é impressionante. E ele é um artista marcial que ele usa muitos saltos, né? Ele dá até o flash kick do Guile, cara. É porque ele é um lutador francês, ou argelino, na verdade, é da Argélia, de Savate, que é a arte marcial francesa, que é baseada mais em acrobacia do que em porrada, vamos assim dizer. Sim. E aí, no Soldado Invernal, a Marvel conseguiu fazer... Fala, Ana. Vai. Fale. Diga, Ana. Fala, Ana. Eu queria só confirmar, porque agora me deu um branco aqui. É nesse filme que a gente tem o elevador mais movimentado de toda a história do cinema? Sim. A sequência mais movimentada? O elevador mais cheio da história. Eu nunca vi um elevador. O elevador mais cheio. Sim, é esse mesmo. Que, aliás, é uma luta fantástica. Muito boa, cara. Muito boa. A coreografia é ótima. Boa, gostei cara. Muito. Não, nossa, melhor cara, de essa... tudo é antes de começar a porradaria, o capitão chega pra galera. Ó, antes da gente começar, alguém quer desistir? Não, sério, se alguém quiser desistir, desce no próximo andar, a gente não tem, por mim não tem problema não, pode ser, não, tá, vai todo mundo então, senta a porrada, bora. E é um filme que é uma sequência do primeiro Capitão América, que eu acho um filme super fraco. O primeiro é super fraco, o segundo é tipo 100 vezes melhor do que o primeiro. Muita gente, né? Conheço muita gente, eu não estou incluído nesse pessoal, mas tudo bem, que considera esse o melhor filme da Marvel, ponto. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sei. Eu tenho filmes da Marvel que eu gosto muito, mas eu considero esse o melhor filme da Marvel. Eu sei, por isso que eu falei. A trama faz sentido, tem surpresas no meio e no final do filme... Lida com questões sérias como segurança nacional, privacidade do indivíduo, né? Ataque preemptivo, que é uma coisa que está em discussão até hoje. Sim. Será que os governos têm autoridade para atacar antes de serem atacados, né? Trata de questões também como a segurança nacional ser, no fundo, talvez uma grande conspiração agindo por trás da geral, né? Imagina, eu acho que tem nisso? E tem um dos plot twists que mais duradouros, pra mim, né, no universo Marvel do cinema, que é, eles acabam com a SHIELD nesse filme. Tipo, pra sempre. Sim. Cara, agora, Matheus, fala pra galera o que que você sentiu ao ver Armin Zola representado como um computador senciente no filme. Cara, eu achei isso fantástico. Eu não estava esperando por isso. Porque, pra quem não sabe, e Matheus está aqui pra não me deixar mentir sozinho, o Dr. Zola, o personagem Armin Zola, é a porra de um robô, uma televisão na barriga, onde aparece a cabeça, a cara do cientista. A ideia é aquela do filme, pegar o cérebro do cara, a inteligência do cara, e transportaram para um computador. Só que, em vez de fazer como foi no filme, que é um computador... Não é um personagem que anda pra lá e pra cá, é a porra de um supercomputador numa sala escondida na puta que pariu. É um robô, é literalmente um robozão com cabeça de câmera e uma barriga de televisão onde aparece a cara do Armin Zola. Então, cara, tu pegar um personagem que... Matheus, tu não há de discordar comigo. É ridículo o personagem do Armin Zola. É absolutamente. Nos quadrinhos, total ridículo. Ele consegue ser mais ridículo que o Modo. É ridículo. Pô, eu tava pensando nisso, cara. Como é que eles vão fazer, que eles eventualmente vão fazer o Modok ou Modok, como vocês quiserem, sem que a audiência olhe e fale, porra, puta cabeceira, mano. Ai, cara. A audiência vai ter que dizer, nossa, cabeção, hein? Não tem muito como escapar. E no filme, fizeram crível, cara. Eu acreditei que tava realmente a inteligência do Zola naquele supercomputador, mandando e desmandando na Hidra por baixo dos panos. Ficou completamente crível, cara. Eu adorei, sinceramente. Ficou um trabalho muito melhor do que aquele arremedo de Barão Zemo que fizeram no Guerra Civil. Que pariu, né? Mas é o quê? Isso acontece, né? Ou o Strucker no Era de Ultron, né? Que ficou pior ainda, né? Nossa. O Strucker ficou pior. O Strucker no... Também que eles todos já morreram. Né? O Strucker de ponta do Era de Ultron foi dose pra elefante, mas fala. Passando agora para a segunda rodada, por favor, Pensador Louco, o seu segundo filme favorito da sua lista, por favor. Não tem como não falar, infelizmente, também, não foi o motivo da minha escolha, mas por acontecimentos trágicos que ocorreram ultimamente, mas pô, tem que ser, cara, Wakanda Forever, cara, Pantera Negra. Cara, e aqui já cabe nossa homenagem póstuma ao Sr. Chad Boswick, que fez o Pantera Negra no cinema, morreu recentemente de câncer, nossa homenagem, nossos pensamentos e desejos de bom afterlife para você, meu querido, porque realmente você fez um personagem maravilhoso no cinema. Vamos começar aqui, ele não começou no Pantera Negra. Apesar do Pantera Negra mostrar um pouco da origem do personagem, não é o filme que apareceu Pantera Negra primeiro. O primeiro filme que apareceu Pantera Negra foi o Guerra Civil, que já dando spoiler é o próximo filme da Ana. Então a gente guarda para falar disso daqui a pouco. Cara, uma das coisas que mais me explodiu cabeça, e Pensador, eu tenho quase certeza que esse é um dos motivos de você gostar desse filme, é o quão que esse filme respeita a cultura negra, principalmente a cultura africana, e faz com que a galera... Cara, aqueles... povo no cinema, né? Negros na porta do cinema dizendo finalmente um filme pra gente! Tal coisa. Como se eles nunca tivessem visto Black Exploitations, né? Mas foda-se. Mas, finalmente um filme pra gente! Agora a gente sabe como é que se sente o branco caucasiano médio no cinema! Aê! O que tu pensa a respeito disso, Pensador? Foi muito legal você ter mencionado isso, porque o que eu acredito que seja a maior vitória do filme Pantera Negra também é, de certa forma, a maior derrota, pelo menos dentro do MCU. E eu não quero, com isso, deixar parecer que eu não gostei do filme, porque eu gostei bastante, mas o problema foi um marco. É claro, não é o único cinema feito por atores e atrizes majoritariamente negras, ou diretor, ou equipe, ou o que quer que seja, nem... É o primeiro filme fazendo isso com essa equipe, retratando um tema da cultura africana ou afro-americana, como você quiser chamar. Mas é triste você imaginar que, apesar da vitória de ter feito desse filme um sucesso estrondoso, e ele vale a pena, sinceramente, por causa disso, ser tão difícil de acontecer de novo, como se os algoritmos dos estúdios tivessem feito isso para dizer, olha aqui, a gente consegue fazer tudo mais, está aqui para vocês essa única chance de ver isso. Porque a diversidade não continuou aumentando e infelizmente não continuará nos outros filmes. Não é uma coisa que se tornaria um padrão ao ponto da gente ter a mesma exacerbação de atores brancos no MCU acontecer com os atores e atrizes negras também. E, infelizmente, com a morte do Chadwick Boseman, isso vai tender a desaparecer um pouquinho mais ainda. Porém, dito isso, o filme é legal pra caralho. Gosto muito de... Eu tenho certeza de que você vai falar isso. Eu só quero adiantar, porque eu gosto de botar um dos vilões mais bem caracterizados e montados de todo o MCU. Sim, sim, com certeza. Eles tiveram a sagacidade de pegar o conceito dos dois personagens, né? O T'Challa e o Killmonger, e botar os dois como tendo basicamente o mesmo propósito, mas com um viés diferente ideológico, como estilo, se o Pantera Negra fosse o Martin Luther King. Isso, e o Killmonger sendo o Malcolm X. Exatamente. Que é o que me deixa triste também, de certa forma. Volto a dizer, isso não desmereceu a experiência do filme, continua sendo um dos meus filmes favoritos do MCU, de ver que eles ainda assim, apesar de ser um filme concentrado na cultura negra, africana, afro-americana, como quiser, ainda ter aquele viés branco, assim, de no final, vamos abrir nossa tecnologia para o mundo e vamos compartilhar, ajudar as nações carentes, e vamos começar ali justamente por aquele bairro de Nova York, porque ali precisa muito mais que o resto do mundo. Mas tudo bem, já foi um passo adiante, eu só gostaria de ver isso se repetindo mais. Mas, pô, sou um fã. Ali precisa muito mais que o Haiti, né? Pô, aquele bairro ali precisa muito mais do que a Etiópia, ou que o continente africano inteiro, assim. Eu sempre gostei, vou falar pra vocês, da ideia que, infelizmente, é fictícia, ou pelo menos fictícia nesse nível, de que houvesse uma ou mais nações no continente africano. Eu falo isso, eu sou africano, eu nasci em Angola. Retratados como era o reino lá do... Como é que é o filme do Ed Murphy, O Príncipe de Nova York? Que era uma nação próspera, de pessoas felizes, etc. E tal. Zamunda! Isso, muito obrigado. Infelizmente, a gente e, não aliás, tem isso na vida real. E o que tem de gente que fica comparando Pantera Negra com o Príncipe em Nova York, dizendo que um é Pode primo crer. Do outro? Só faltava o Arsenio Hall aparecer como um dos treinadores de combate lá do do Pantera Negra, ia ficar foda. Foi ele que deu aulas de luta com vassoura, esfregão. Isso, exatamente. Exato. Mas assim, foi um grande filme, foi um marco, tal como, e eu sei que o podcast não é pra falar nisso, Mulher Maravilha veio e provou ao mundo que uma personagem principal feminina num filme de heróis é capaz de arrastar multidões ao cinema. Um filme totalmente baseado na cultura negra, feito, produzido por atores, atrizes, produtores, diretores, o Diabo 4 negros, também funciona, e eu só fico triste de ser cético, de achar que isso vai virar uma tendência. Mas isso não desmerece o fato do filme ser bom. Mas aí, entrando no universo Marvel, você pega em contrapartida o filme da Capitã Marvel, na minha opinião, uma merda. Nossa, velho. Não é? Nossa, velho. Tu concorda comigo, né? Que representação feminina ali foi pra casa do caralho, né? Esse é o pior triste, filme. Mas, sim. Né? Então tá. Cara, eu só não acho... Na boa, eu só não acho pior o que fizeram com a Capitã Marvel no filme de origem da Capitã Marvel do que fizeram com ela no Ultimato, que foi só aquela pontinha, assim, ela chegou como se fosse a grande marreta divisora de águas que ia resolver a porra toda, e no final ela aparece por quê? Menos de um minuto? Mas tu sabe que o filme da Capitã Marvel só existe pra introduzir ela no Ultimato, né? Sim, exatamente. Mas vamos falar disso daqui a pouco, calma. Vamos falar disso daqui a pouco, vai parar com spoiler, calma. Agora, voltando pro Pantera Negra, cara... Que maneiro foi ver o Garra Sônica do Andy Serkis, cara. Porque o cara... Ah, ele é foda. Cara. Puta que pariu. Vamos falar logo. Cara, vai ser ator bom assim na puta que o pariu, cara. O cara é bom fazendo motion capture. O cara é bom fazendo... Interpretando na tela mesmo com a cara dele normal. A puta que pariu. Foi o Garra Sônica mais crível que eu já vi na minha vida. Melhor do que aquela... E novamente, né, Matheus? Garra Sônica tem um visual nos quadrinhos que puta que me pariu também, né? Garra Sônica nos quadrinhos é mega ridículo, cara. Não é? Aquela roupa rosa... Ainda bem que ele é um despirocado. É um despirocado do cacete também, o que ajuda a contrabalancear, mas é meio feioso mesmo. Cara, o Garra Sônica dos Quadrinhos, se você nunca filme... viu... Ouvinte, se tu nunca viu o Garra Sônica dos Quadrinhos, é a porra de um bicho todo roxo e rosa, feio para um caralho, com a porra de um megafone no lugar de uma das mãos. É por isso que ele é o Garra Sônica, que ele dispara som por aquela caralho, porque teoricamente, pelo que manda os quadrinhos, ele é um construto de som vivo. Ai, Marvel, por quê? Eu não sei se ele é um construto ou se ele era uma pessoa e o corpo dele ficou assim, mas ele se transformou em ondas de som sólidas, assim, ao ponto que você consegue tirar a fatia dele, remover, e ele não sente, continua ali funcionando com um vinquinho a menos. Não é isso, HQ mesmo? Ele é tipo como se ele fosse de manteiga, só que feito de som. Isso, exatamente. Mas assim, o que eu queria só pra terminar, assim, que o elenco todo tá muito bom, sou extremamente fã da Lupita Nyong'o, eu não lembro o nome dela agora, mas da atriz que faz a Michonne, e eu acho que tá todo mundo muito bem. Porra, tem a Angela Bassett nessa porra, cara, ela é a rainha, cara, puta que pariu, mulher boa. E até a que fez a irmãzinha, né, a Zuri, que é a cientista irmãzinha do Pantera, também tá boa pra caralho. Eu não conhecia ela de lugar... Shuri, isso. Muito boa, eu não conhecia ela de lugar nenhum, mas gostei muito. Ela é atriz, quero dizer. Se eu disser que a primeira vez que eu vi ela foi em Doctor Who, vocês acreditam? Acredito, porque também foi a primeira vez que eu vi ela foi no Doctor Who. Desculpa perguntar, mas em qual fase? Qual doutor? Capaldi. Capaldi. Ah, tá. Capaldão. Não cheguei lá ainda. Capaldão da galera. Cara, é muito bom, cara. E uma coisa que realmente me bateu fundo, me calou a alma, vamos assim dizer, foi o respeito que eles tiveram com a cultura negra em geral, cara. Porque apesar de serem tecnologicamente avançados e o caralho a quatro... Tá tudo como manda a tradição de tribos sul-africanas. O desafio do rei naquela cachoeira. O como que o Killmonger ganhou depois do... Mais pro meio do filme, a coroa do Pantera Negra. Cara, tá tudo muito bem feitinho. Muito bem arrumado e respeitoso. Não só isso. Não só isso, até a escolha estética de como demonstrar a tecnologia bélica deles, você não vê os personagens usando um terno e gravata que eles usariam no Wall Street, você não vê eles com um AK-47 na mão, sabe? A tecnologia deles, como foi demonstrado no filme, ela serviu ao que já era escolha estética da tradição africana, então é tudo muito orgânico, você vê que evoluiu para esse lado estético de armas, de vestuários, etc. E tal. Eu achei muito, cara, bom. Achei o maior barato, aquele que é a tribo da fronteira, os caras estão de capa, eles balançam a capa e abrem um escudo de energia. Cara, aquilo é muito foda, cara. Porra, não é, cara? Quando o Batman lá do Adam West vai tirar um escudo, ele tem que tirar do cu. Os caras de Wakanda não precisam disso. É muito bom mesmo. Matheus, imagino que gosta muito também do Pantera Negra, né? Olha, eu vou ser polêmico agora. Polêmica, vamos lá, polêmica! Tipo assim, mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Se segura. Eu não vou discutir a parte da representação, nem o que esse filme fez pela cultura negra e tal, porque eu tenho consciência de tudo isso, sei que é importante... Mas o filme em si eu acho morno. Eu assisti ele uma vez, depois eu tentei assistir de novo, não consegui assistir até o final, porque tem certas partes desse filme que eu acho chatas. Eu acho que ele se estende demais, eu acho que tem... O CGI desse filme não é bom, tem partes desse filme que a produção dele é muito, assim, parece que foi feita na marra, né, muito rápido. E eu tenho particularmente um problema com as cenas de luta, porque eu sei que é um filme PG-13, mas tem partes lá onde o cara claramente deveria sangrar e não tá sangrando. Né? Entendi. Mas tá bom. E tu, mas Ana, é Disney, qual né, tua velho? Opinião? Qualquer ferimento profundo é resolvido com um band-aid, né? É Disney. Né? E o que tu acha do Pantera Negra, Ana? Olha, eu gostei muito do filme. Gostei muito mesmo. Até pelo balanceamento da relação do vilão... vou corrigir. O Killmonger não é um vilão, ele é um antagonista. Sim. Ele tem... Bem botado, bem colocado. As ideias que ele tem se a gente parar pra pensar, elas refletem muito. Não é o desejo de conquista pela conquista. Ele tá querendo fazer o que na cabeça dele é uma justiça. Né? E aí que tá, quando você começa a ouvir o discurso dele, tem hora que você é obrigado a dizer: Faz sentido, ele tem razão. Tá, o método pode não ser o melhor, mas ele não tá de todo. De todo errado. E até no final, quando ele é derrotado, tá lá ferido e o T'Challa oferece pra ele: não, vem, peraí, eu vou chamar os médicos, você tem salvação. Ele falou assim: pra quê? Pra ficar preso? Pra ter um outro tipo de escravidão? Não, eu prefiro que me deixe morrer. Sabe, tem umas coisas que calam tão fundo dentro do filme que não tem como não gostar. Além do que, aí sou eu falando, menina, né? A mulherada toda nesse filme é porreta. Se não é muito com bom. Classe e estilo. Principalmente a Lupita, né? Né? Ah, Lupita. A própria da Nike, a batedora porradeira chefe ali das. A Michonne. Aquela que não gosta de ser fotografada muito de perto. Se bem que ela já estava fazendo distanciamento social antes, né? Acho que na verdade ela era profética, viu? Era visionária. História longa, gente. Né? História longa. É o distanciamento social. Ela já fazia isso quando não era moda. Só pra dar nome aos bois, a personagem se chama Okoye e ela foi interpretada pela Danai Gurira. Danai Gurira. Gurira. Não, é Gurira mesmo, é G-U-R-I-R-A. Então, gente, é sério. O tanto de mulher que aparece ali e batendo, apanhando e batendo de novo, e sem uma coisa assim sexualizada, sabe? Era uma coisa bem mais fluida, bem mais natural. Guerreiras. De todo tipo, de toda hora. E outra também, para dar nome aos bois, porque afinal de contas ela mereceu, a Shuri é a senhorita Letitia Wright. Provavelmente, se fizerem uma continuação do Pantera Negra, nas condições que está agora, ela provavelmente vai ser a Pantera Negra como foi nos quadrinhos. Sim, provavelmente. Muito provavelmente. Olha aí, top. Já tem a deixa nos quadrinhos, né? Pra justificar e tirar a Marvel da sinuca de bico que ela ficou agora, né? É, né? Pra não dizer fazer que a... Dessa vez não é culpa de nenhum produtor, né? Dessa vez ninguém meteu os pés pelas mãos. Foi o destino, já foi 2020 que resolveu atacar. Que eu estou lendo aqui nos portais de notícias, já está rolando a boca miúda, que por conta, obviamente, da morte do Chadwick Boseman, que sim, a Letitia vai pegar o papel da Shuri e ela vai ser a protagonista no próximo Pantera Negra. Não está confirmado, mas já está rolando a boca miúda. Mas tem antecedente no quadrinho, pode fazer tranquilo. Então tá bom. E aí, vamos... Mesmo que não tivesse. Só um instantinho, Nerd Master, só para que você sempre me pede para ir acompanhando lá o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Tivemos aqui Almir Ribeiro falando que Guardiões da Galáxia é foda e ele é um dos poucos que ele seguiu os quadrinhos quando era jovem. Jefferson Guimarães, lá do Tenistas em Ação, pediu para não falarmos mal do Keanu Reeves, porque ele é um lindo para você. O Alan Matos falou dos filmes do Capitão América de 1990 e do Homem de Ferro de 1980. O Caveira Vermelha Carcamano, o Caveira Vermelha Italiano. Italiano, puta, né? Da, eu Della tinha Cosa me esquecido Nostra. Dessa merda, e... puta que pariu. Com o Capitão América é com escudo de plástico. E aqui, Lilian Souza escreveu pra gente, muito bom mesmo, que ela gostou, foi foda mesmo e representou muito bem a cultura negra. Abração aí, Lilian Souza. Obrigado, meu bem. Obrigado pela participação aqui. Então, vamos lá, dona Ana. Velemos agora, já, a gente até já deu um spoiler, né, de qual é o filme que tu vais falar, né? Falemos, então, de Capitão América Guerra Civil. Pois é, olha, eu tenho que admitir que eu tive um pouco de dificuldade de escolher o meu segundo filme. Talvez porque o segundo filme que eu queria já tinha sido escolhido por outra pessoa, né? Vocês Quem são rápidos, fez isso? Que absurdo! Quem fez isso? Quem foi? Diga o nome dessa pessoa! É o pensador. Não fui eu, porque eu fui o último. Fui não. Eu fui o último a escolher. Não, eu tô brincando, gente. Mas de qualquer forma, eu tive sim um pouquinho de dificuldade e a minha escolha recaiu sobre Guerra Civil, porque eu acho que ele tem algumas qualidades que são bem específicas, tá? Primeiro lugar, ela tem várias sequências de luta muito bem coreografadas, com um uso bem criativo e inteligente de elementos dos heróis. O Falcão com as asas dele sendo usadas como escudo. O próprio Capitão América, ele usa o escudo dele de uma maneira muito mais fluida, muito mais natural. Natural, sim, se você quiser comparar com os quadrinhos, né? Ele parece que agora domina o personagem de uma maneira mais interessante. E eu tô falando agora também até no Chris Evans, tá? O Chris, sim, ele parece que tá mais à vontade no papel. Ele tá com uma posição mais imponente, mais própria do Capitão América que eu via nos quadrinhos, sabe? A fusão entre os dois parece que tá mais sincronizada, mais perfeita. Sim. E pensar... Não, agora vamos usar um pouquinho que precisa ser usado. E pensar que este puto foi o Tocha Humana do Quarteto Fantástico da Fox. É aquela coisa triste... Pior ainda, ele foi um dos namorados da Ramona Flowers e ele era skatista. Não, mas como namorado continua, da Ramona Flowers... Isso vai piorando. Não, como namorado da Ramona Flowers, ele até que... Vamos dizer, ele engata legal. Agora, o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, puta que pariu, o personagemzinho merda, interpretação mais merda. Não é, cara? Parece ainda, um marmanjo de trinta e tanto interpretando um adolescente com... idade mental de uma criança. Com certeza. E piromaníaco, né? Nada se salva nos filmes do Quarteto Fantástico em nenhum filme dos quatro filmes. Não, se salva sim. Jessica Alba, ela salva. Acho que dá pra salvar ela ainda. Não, ela tá péssima. Ah, não. Ela só tá ali pra usarem pelo menos três vezes nos dois filmes a mesma piadinha de ela ficar invisível e descobrir que tá pelada e voltar a ficar visível e estar pelada de novo. Não, velho. Ai, meu Deus do céu. Voltando à Guerra Civil. Já que vocês começaram a falar da beleza da Jessica Alba, vou ter que dar um pequeno momento de... Chris Evans, você realmente andou malhando, hein? Aquela cena dele segurando o helicóptero no braço. Porra! Que músculos, menino! Oh. Ali ele tava tão Capitão América. Gente! Cena pra usar com o babador do lado. E no quesito, meu Deus, como tá bem de vida a Madame Dona Johansson também, tá? Dona... Madame Linda. Michelle... Ah, sim. Tá, ó. Chuchu beleza, viu? Tá. Guerra Civil também tem um ponto específico, que isso já estava na minha lembrança, que é a introdução de Wakanda, né? Primeiro como Wakandanos, aliás, que termo estranho, tá? Mas bom, paciência, foi assim que aparece melhor, né? Que o Wakandenses. Você vê uma menção como sendo teria, algumas Eu acho que o cidadão de Wakanda deveria se chamar Waka Waka. Olha aí. E o tema do país cantado pela Shakira, Waka Waka Baby? Ou pelo Fozzy. Ou pelo Fozzy dos Mandas. Ou pelo Fozzy, exatamente. A coisa tem como piorar, sempre. Então, a gente tem a introdução de Wakanda, a gente tem os primeiros vislumbres do que vai ser o Pantera Negra, que aqui tá mais como o príncipe raivoso, né? Longe ainda da imponência que ele vai ter quando vai ter, né, o seu próprio filme. E não esquecer também, também da inauguração do Teioso, né, do Pirralho. Ah, claro. Underoo! É. reclamação a se fazer que Tia May, tu tá muito novinha. Ah, não, não fala mal da Tia May, não. Não, não, tá muito não. Boa, Tia May. Tá boa, tá boa. Não, eu gosto tá da Marisa Tomei. Mas é esse tá boa que tá exagerado. Aliás, o Tony Stark, ele tava cantando a Tia May. Quem não cantaria, mulher? Não, mas assim, vou ser sincero, eu acho que eu devo ser um dos maiores críticos de como o Homem-Aranha foi desenvolvido e representado no MCU, mas eu não reclamo da Tia May, porque foi uma coisa que eu nunca entendi nos quadrinhos, porque o Peter Parker era um adolescente, né, um nerd adolescente que sofria bullying, e a tia dele era tipo a idade do Murra. Mas se era a tia dele, era a irmã da mãe dele. Era a irmã então mais você velha. Tende a supor... Era, mas quanto mais velha, assim, 40, 50 anos de diferença. É quase isso. Porque a ideia que me dava na cabeça era que a mãe do Peter Parker tinha sido o resultado de gravidez aos 60 anos. Coisa assim. Pode ter sido um legítimo raspa de tacho, por que não? Olha aí. Mas assim, eu gostei muito. A minha crítica, e eu gosto do Homem-Aranha nesse filme e só, assim. A minha crítica foi... E é uma crítica que eu tenho ao MCU como todo, é de a porra do universo do MCU inteiro de tá com o rabo preso com o Tony Stark pra qualquer coisa. E o fato deles terem tirado a genialidade do Peter Parker como inventor da própria tecnologia, inventor da própria roupa, inventor de tralalá, é uma coisa que me incomoda demais, porque o Homem-Aranha é disparado meu personagem favorito da Marvel. Mas nesse filme ele tá legal porque não pega tanto em cima disso, sabe? Bom, a teia é dele. Foi muito legal. A teia é criação. A receita. Dele, né? Nem o lançador continua igual ao apresentado no, na primeira cena, assim, do Tony Stark. Uhum. Assim, pra finalizar, uma coisa que não tem muito a ver com o universo Marvel, mas com o mundo como está ficando divertido, né? Eu sei que o Soldado Invernal é introduzido no filme anterior, né? Mas aqui nesse filme, acompanhando repercussão de internet, Tumblr principalmente, é que eu descobri o chamado Stuck, que é aquele chip entre o Capitão América e o Bucky, que rende muito, imagens muito interessantes, tá? Quem quiser procurar, procure, mas não fui eu que recomendei não, tá? É, Ana, eu acho que o que você está querendo dizer é que o Soldado Invernal apareceu a primeira vez no Soldado Invernal, né? Mas ele foi introduzido nesse filme? Sim, desculpa, porque eu tô tendo um momento wibbly wobbly timeline aqui. Se ninguém achou graça, é porque ninguém entendeu. Eu entendi, Dr. Who, wibbly wobbly. Não, mas é sério. Não, a parte anterior a essa. Ah, tá. A sequência de batalha, de grupo, com a destruição do aeroporto, é uma coisa assim, quadrinhos puro, catástrofe nível máximo, né? E conseguiram introduzir, inclusive fazer algumas surpresas boas, como o Homem-Formiga, que eu não esperava ver. O gigante, né? A versão dele gigante. Sim, eu não esperava ver o Homem-Formiga, esperava menos ainda ver ele em sua forma gigantesca, né? Eu senti falta da Vespa ali só, mas tudo bem, entendo. Já tinha herói bastante na tela. A roupa dela não estava terminada ainda. Eu sei. Mas eu gostaria de ter visto a Vespa ali, só pra ser a cerejinha do bolo. Não, mas tem várias coisas. É que o roteiro desse filme, eu acho ele tão forçado, level hard, assim, que não tem como eu defendê-lo como roteiro cinematográfico e tal. Ai, agora... O Barão Zemo ali realmente é uma desgraça. Nossa, gente. Tem um vídeo no YouTube, eu acho que é no Honest Trailers, que eles fazem o Honest Trailer do Guerra Civil, e eles mostram uma lista, assim, de umas 150 e poucas coisas que o Barão Zemo tinha que conseguir fazer, ou tinha que imaginar a reação dos personagens para fazer o que ele queria, para que o plano dele desse certo, assim, o cara tinha que ser level, sei lá, onipotente, onipresente, assim. Não, você quer saber qual é o maior problema do Zemo? É dizer assim, ele queria fraturar o grupo, né, queria acabar com os Vingadores fraturando o grupo de dentro. Meu, conseguir fazer A tal do controle dos super-heróis, tá? Isso por si só já fraturou o grupo, ele não precisava fazer mais nada. Porque já tinha criado uma ruptura entre o Stark e o Steve Rogers, né? Só isso já tinha... Ele não precisava fazer absolutamente mais nada. É aquela coisa assim de... Gente, por que você perdeu todo esse tempo, essa energia? Pois é. Cara, você podia estar, sei lá... Fazendo crochê, vezes, se ele tivesse, fazendo tricô... Sabe aquelas cenas que assim estão os dois assim conversando e ele passava assim escondido, dava um pescotapa no Capitão América e quando ele virasse, ele apontava pro Homem de Ferro e dizia, foi ele. Pronto, começava ali, já tava tudo armado para acontecer. Mas eu tenho muito problema com o jeito que o Guerra Civil foi estipulado, porque como o Homem de Ferro foi construído no MCU, ele era aquele cara... Para de falar mal do Nerdmaster aí. Opa, está. Vocês continuaram o papo depois que eu saí, que a minha internet pifou. Sim, na paz. Mas voltando assim, o que eu mais desgostei da evolução do Homem de Ferro, dele ter ficado tão babaca, é que ele foi criado como um cara que não se rendia a governos, não cedia a tecnologia, não era intimável para entregar. Ele era ele mesmo ali, pronto, eu sou o super-herói, o Homem de Ferro, etc e tal. E ele foi progressivamente se tornando cada vez mais e mais e mais capacho do governo. E eu acho que um dos ápices disso foi no Guerra Civil, e me desgostou pra cacete. Mas dito isso, a batalha no aeroporto ali, aquele lugar assim, pra não matarmos nenhum civil, vamos só destruir propriedade pública, feito a porra, foi legal. Público e particular ali, né? Público e particular, isso, exatamente. Você sabe que eu revendo o filme, quando assim, o último momento que o Aranha meio que cai no chão e diz, tá, não, cansei, não, agora deu, tá bom, vou ficar aqui. Eu fiquei olhando aquela destruição generalizada e pensei, o cartão de crédito do Tony Stark é bom, né? É platino, é platino Gold Ultra Blaster Master, minha filha. Você não sabe nada. Eu precisava muito de um cartão desses aí. Ia faltar parede na minha casa pra botar Funko Pop. Caramba! Tá bom, então vamos passar agora para meu segundo e último filme da lista. E se a gente falou de um porra louca no meu primeiro filme, com o seu James Gunn no Guardiões da Galáxia, que tal falar de outro porra louca, que fosse o Taika Waititi fazendo Thor Ragnarok? Eita, filminho! Eu queria ter escolhido isso. Mas como dono da pauta, eu escolhi primeiro. Maldito. Agora, cara, que beleza foi o Thor Ragnarok. Por quê? Primeiro, ele destruiu completamente o que os outros dois filmes do Thor tentaram fazer. Que é deixar um Thor mais sisudo, né? Mais dramático. Por que não dizer assim? Shakespeareano. Exato! Shakespeareano é a palavra. Aí veio o seu Taika Waititi, olhou para aquilo, olhou pro Thor, olhou pra cara do Chris Hemsworth, né? Ah, não, esse cara não tem cara de ator shakespeareano, não. Ele não é, lógico. Não é. Esse cara tem cara de um bom comediante. Sabe o que eu vou fazer? Vou comer essa porra de comédia, vai ser... Vou misturar Planeta Hulk com Thor Ragnarok dos quadrinhos, com mais... Cara, vocês têm que ver, é que eu vi hoje com a introdução do Taika Waititi, né? O próprio diretor faz uma introdução no começo do filme, se você tem a versão do Blu-ray. Ele fala, eu vou pegar... A saga do Planeta Hulk dos quadrinhos, vou pegar também a saga do Thor Ragnarok, uma pitada de gordo e magro, com um pouquinho de drama, um balde e meio de comédia, um pouco de explosão, porque afinal de tudo todo mundo gosta de explosão, e vamos ver o que vai dar. É esse que é o meu filme. Não, mas tá certíssimo, porque eu acho que ele foi um dos poucos, junto ali com o James Gunn no Guardiões da Galáxia, um dos poucos diretores que falaram, porra, será que ninguém percebe que isso aqui não tem que ter fundamento na realidade? Que a gente... É um personagem de quadrinhos, é um personagem de fantasia, ele tem que ser fantasia. E ele tocou-lhe o foda-se, é muito bom. Aquilo ali é um filme de história em quadrinhos. É porrada, tiro, bomba, é alienígena engraçado, é alienígena berrando. E isso muito fora bom. O fato do elenco tá muito bom. Kate Blanchett tá fantástica, Tessa Thompson tá maravilhosa. Muito. O nosso famoso querido Brandon Mosca como Grandmaster, né? Cara, é sensacional, cara. Tá muito bom, velho. Coisa de louco, cara. Fala, Aninha. Você sabe que o nível de loucura do Thor estava a tal ponto que eu estava quase sentindo a hora que ele ia se transformar num sapo. Não, e o pior, no pior é que fazem uma menção da história do sapo. Naquela hora que, tá, que o Thor voltou pra Asgard, que o Loki tá fantasiado de Odin, aí eles estão vendo uma peça da morte e vida de Loki, o corajoso. Aí o cara. Aí chega lá. Quem é que tava fazendo o papel do Loki, cara? Eu não lembro. É um ator. Famoso, eu não lembro agora quem é que tava fazendo o papel do Loki na peça, mas tava lá: ah, me perdoe pelas peças que eu preguei em você, o cara que faz o Thor na peça. Não é nada, eram só coisas de criança naquela época que eu te transformei num sapo. Foi até divertido. Puta que pariu, falaram do Thor sapo. O Batraque não era o Matt Damon? Era o Matt Damon, era o Matt Damon, olha o nível da loucura. Quer dizer, eu cheguei no ponto que eu tava esperando ele ver ser transformado de novo no sapo, porque se até a menção escapou, né, do Batráquio do Trovão, poxa vida. Batráquio do Trovão. Cara, ele podia ter se encontrado com um alienígena com cara de cavalo e virar momentaneamente o Bill Raio Beta. E aparece. Ah, mas... Tem uma face do Bill Raio Beta no palácio do Grandmaster lá, do Grão-Mestre. Sim, cara. Sim. É muito bom isso. Ai, cara, o elenco desse filme é sensacional. Além, obviamente, do Chris Hemsworth, que tem que estar lá, óbvio, né? A Tessa Thompson, que a gente já falou. O Tom Hiddleston, maravilhoso, como sempre, fazendo o Loki. A Kate Blanchett como a Hela. E puta que pariu, que Hela sensacional que ela fez. O Jeff Goldblum como o Grandmaster, tava maravilhoso. Mark Ruffalo repetindo o papel do Hulk muito bem também. O Cal Urban de Executor. Cara, o Cal Urban de Executor. Muito bom. Porra! Pior que ele ficou igual, cara. Ficou, né? Ficou igualzinho. Gente, eu só me admiro do como o Cal Urban abraça os papéis, não tá nem aí. Quer usar uma máscara pra esconder o rosto? O Juiz Dredd tá aqui, beleza, tô aqui sim. Tá aí. Ele simplesmente se joga, né? Ator da classe operária, assim, o cara veste a camisa, o ator, vamos nessa e topo tudo. Vocês querem saber qual foi o momento do filme que eu percebi que aquilo ali ia ser um filme que eu ia adorar? Tá logo no começo, o prelúdio do filme, né? Tá lá o Thor no reino do fogo do Surtur, né? Aí ele tá lá preso na gaiola, falando asneira com a porra de uma caveira ali. Aí, de repente, ele cai e fica pendurado na frente do Surtur. Aí chega o Surtur e fala... Thor, filho de Odin. Aí o Thor olha pra ele e fala: Surtur, filho da... Não, ele nem precisou do pi, ele parou no da mesmo. Filho da... Pô, como é que você tá, cara? Quanto tempo que eu não te vejo, cara? Nessa hora, pronto, já me ganhou. Já tô vendido, já adorei. Já é o meu segundo filme favorito, porque o primeiro é Guardiões. Já é o meu segundo filme favorito de todos os tempos da MCU. Palmas para o Sr. Chris Hemsworth e a sua veia cômica maravilhosa. Porra, sensacional, cara. Agora, Matheus, tu que é meu quadrinhologista, yes. Tu há de concordar comigo que se Thor Ragnarok fosse adaptado direto do que foi feito no quadrinho, ficava... um filme marromeno, né? Eles terem misturado a trama do Thor Ragnarok com a trama do planeta Hulk, cara, foi sensacional. Cara, mas é aquele negócio que eu tava te falando, né? A Marvel, quando começou, tinha aquela pegada de fazer uns filmes mais realistas. Até Guardiões da Galáxia, aí eles começaram a tocar o foda-se. Esse é o toque foda-se total, cara. Porque se você comparar ele com os dois Thor de antes, os outros dois de antes são chatos. Uhum. Pra caralho. Tá caralho. Porque aquela história de fazer o Thor Shakespeareano não dava certo, né? Então vamos zoar, né? Vamos zoar pra caramba. Vamos tocar Immigrant Song na abertura. É maravilhoso, cara. É outro filme que a trilha sonora também. E o visual, cara. Vocês todos viram, obviamente, Thor Ragnarok. Isso aqui não é nenhuma novidade. Cara, que visual psicodélico, maravilhoso que teve o Thor Ragnarok, cara. Principalmente... É, na verdade, eu achei até interessante. Eles não exploraram muito isso, mas eu achei até interessante porque os detalhes arquitetônicos assim lembram muito as paradas desenhadas pelo Sim. Kirby, né? Muito, cara. Sim. Eu tava querendo ver a hora que ia aparecer Kirby Dots, né? Aqueles pontos do Kirby pra... Cara, muito bom. Porra, só tava faltando Kirby Dots, era só isso que tava faltando. E, cara, tem cada cena mais maravilhosa que a outra nesse filme. Esse filme é uma coletânea de cenas maravilhosas, né? Tá lá o Thor de cabelo cortado pelo maravilhoso barbeiro Stan Lee, né? Tá o Stan Lee de barbeiro. De barbeiro da arena, tá? Aí cortou o cabelo, que o Thor já começou todo besta. Se você tocar no meu cabelo, sofrerá a ira de Thor. Aí o Stanley, não, vou cortar. Cuidado que a minha mão já não tá muito firme. Prezado senhor, por favor, não corte meu cabelo, eu te imploro. Mas se não... Dignidade, assim, acabou, foi embora. Morreu, né? já era dignidade. Aí chega Thor na arena, tá lá de... Gladiador, legal, beleza, foda-se, vamos ver quem é o campeão. E aí quem me entra de campeão? Hulk! E aí quando entra o Hulk... meu amiguinho! Né? Yes! Todo mundo, yes? É um amigo do trabalho! É meu amigo do trabalho! Cara, esse filme é maravilhoso, cara, esse filme é sensacional, o humor desse filme é maravilhoso. É a Dona Tessa Thompson... De Valquíria bêbada. De Valquíria alcoólatra. Cara, aquela cena é maravilhosa. Puta. Você tem... A hora que ela levanta, ela pede pros inimigos... Peraí, calma. Ela põe a luz um instante aqui, por favor. E vai metralha todo mundo. É foda. Não, cara. Melhor ainda é a cena no quarto do Hulk, que o Thor quer falar com a Valquíria, né? Tá, você tem o tempo disso aqui. Ela segura uma garrafa de bebida grande pra caralho. Daquelas garrafas tipo de mostrador de quarto da avó, sabe aquelas garrafas de licor da avó? Não, tu tem que concordar com aquela ali, é garrafa de licor da avó, né? De com licor de jabuticaba, de genipapo, obrigado, era esse, de licor de genipapo. Aí, você tem isso aqui pra me convencer. Ela toma porra num gole só. Aí eu tô, opa. Tá bebendo bem, minha filha. Ô, oh, parabéns, saúde, hein? Ô, oh, rapaz, tá bom então. Cara, é muito bom. Esse filme é sensacional. Tá todo mundo bem, cara. O Tom Riddle de Loki, como sempre, como se ele fizesse alguma vez o Loki ruim num filme que ele faz o Loki. E o Jeff Goldblum convém. Cara, a cena. A cena do Tom Riddleston em que ele faz aquele yes! Quando o Hulk faz com o Thor o que ele tinha feito com o Loki no final do Vingadores 1 tá é muito vendo? Boa. Tá vendo como é que é, filho gostoso, da puta? Né? Vê se é bom agora. Gostou? Agora você sabe como é que eu me senti, seu filho da puta. Nossa, mas toda a interação do Thor e do Loki, tá, os dois estão em cena, tá, é diversão garantida, né? Maravilhoso, cara. E uma coisa que eu não sei que se vocês sabem, o Taika Waititi, ele participou do filme. Ele era o... Sim, ele é o cara de pedra, pedra lá, o gladiador Korg. De pedra. É, o Korg era o Taika Waititi. Aliás, eu li Planeta Hulk, cara, e o Korg no Planeta Hulk é um dos personagens mais sérios que já enfrentaram o Hulk em toda a história. Sim. E ele mudou completamente o Korg no filme. E eu não fiquei nem um pouquinho chateado com isso. Nem um pouquinho. Não, achei o máximo. Achei o máximo. Muito cara. Bom. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Até o jeito como ele fala, cara, é assim, impressionante como ele deu uma personalidade completamente nova. Sim. Sim, ele é todo good vibe, assim, é todo bonzinho. Aquela hora que o Thor pergunta pra ele, pô, você é todo feito de pedra, um gigante de pedra, você pode lutar? Ele fala, não, não é bem assim, as pedras acabam se desgastando. Olha aí, caiu mais um. Muito bom, cara. Ah, e quando ele chega, quando já lá no finalzão do filme, né? Tá o Heimdall caindo no chão da batalha, tal coisa. Aí ele chega, e aí? Tudo bom? Legal? A gente tá chegando aqui com uma nave, vocês querem ir com a gente? É muito bom, cara. E o Loki no final chega a nave, o seu salvador está aqui! É a cara do Loki fazer uma putaria dessas, cara. É muito bom, cara. Não, no final, a hora que eles estão na nave e o planeta tá pra ser, o mundo tá pra ser destruído, assim, ele fala, olha, não aconteceu nada, quem sabe esse é um lugar onde todos poderão conviver em paz, todos poderão, aí de repente explode tudo e o Korg fala, não. Ele falou, não tem problema, desde que o alicerce fique no lugar, dá pra reconstruir, isso. Dá pra gente fazer um santuário onde todos os alienígenas vão... Ah, não, tá, explodiu. Foda-se. Ah, desculpa, fica pra lá. Pensando bem? Ah, não, fica pra lá. E a Kate Blanchett de Hela, cara? Porra! Cara, maravilhosa! Maluco! Mas vai ter presença de palco assim na puta que a pariu, cara. Porra! Cara, ela tá se divertindo muito fazendo esse papel. Quem tiver mastigando olha o cenário. Olha só, gente, quem tiver o DVD ou Blu-ray, corre nos extras e procura os erros de gravação desse filme. Cara, tu ri do começo ao fim. A Kate Blanchett, quando erra uma cena, ela começa a fazer umas caras e bocas, envesga os olhos, começa a fazer só porque ela sabe que errou, então ela cai, foda-se. Então, ela tá se divertindo muito nesse filme, cara, muito. Todo mundo, cara. Acho que não tem nenhum ali que não tenha gostado de fazer esse filme, cara. Tava muito bom, cara. Muito bom mesmo. Sensacional. Bom, seguindo viagem, quem é o próximo? Sou eu, né? Então vamos encerrar agora com a última escolha de Matheus, que a pedido meu ele vai roubar. Tá? Ele vai roubar nessa última escolha dele, porque era pra escolher um filme, mas eu eu pedi pra ele escolher dois. Tá? Porque vamos falar, obviamente, da dupla Vingadores Guerra Infinita / Vingadores Ultimato. Por que você gosta destes filmes, Teteus? Olha, na realidade eu ia falar só do Guerra Infinita, né? Porque é o filme que eu gosto muito mais do que o Ultimato. Mas como eles são uma continuação direta um do outro, né? Vamos meter o pé mesmo e bora mesmo. Me ajudem aí, porque são 6 horas de filme. O negócio é cara, 6 horas de filme é da hora. Eu assisti os filmes esse fim de semana pra poder lembrar tudo e fazer tudo direitinho aqui pro Paranerdia. Caralho, esses dois... Eu caí na asneira de deixar esses dois por último. Puta, eu já não tava aguentando mais, cara. É muito arrastado. Tem parte ali do Ultimato, então. Tem parte ali que é arrastada pra cacete. Mavá. Olha, eu acho que o Guerra Infinita foi um filme muito bom, e o único pecado dele é ter sido concluído do jeito que foi em Ultimato, porque eu achei Ultimato uma bela porcaria. Concordo. Ultimato, em comparação ao Guerra Infinita, Ultimato é muito fraco, né? Mas o Guerra Infinita, ele é a conclusão de todo aquele arco do Thanos que estava sendo montado desde o... Qual foi o primeiro filme que o Thanos foi mencionado? Logo no Vingadores, no primeiro Vingadores. Vingadores 1. Né? No Vingadores. Que ele apareceu só de cantinho de olho olhando pra gente rindo assim. Mas no primeiro Thor já tinha a Manopla do Infinito. Tinha a Manopla do Infinito, né? Como easter egg, mas a primeira aparição do Thanos foi no Vingadores. Sim, ele aparece lá nos Vingadores, é mencionado, né, e ele não tem uma participação direta no filme, mas ele é mencionado na história, né, E aí, a gente fica pensando durante esses filmes todo de porra, o Thanos vai reunir as 6 joias do infinito, vai fazer a manopla do infinito e tal. Só que a gente nunca vê ele fazendo nada disso em nenhum filme. Né? Eles deixaram pra fazer essa saga dele inteira direto no Guerra Infinita. É que as participações do Thanos são só naqueles easter eggs do final do filme, né? Que ele bota a mão na manopla, ah, agora vamos começar a porrada. Ou então, a maior participação do Thanos fora o filme dos Vingadores é no Guardiões, que ele aparece lá como o chefe do Ronan, né? E assim como o Cavaleiro das Trevas não é o filme do Batman, é o filme do Coringa, esse Vingadores Guerra Infinita não é o filme dos Vingadores, é o filme do Thanos. É o filme do Thanos, com certeza. E vamos lá, puta CGI bem feito do caramba que é o CGI do Thanos, cara. É um CGI com peso, cara. É a primeira vez que eu vejo realmente um personagem pesado feito em CGI, cara. Não é um troço que é só uma coisa que a pessoa tem que fingir que tá olhando pra ele. Não! A gente crê que ele tá ali tranquilo, sem problema nenhum. Sim, ele é super crível feito, né? Ele tem um arco de história dentro do filme que é, assim, fantástico. Ele, obviamente, ele é um vilão, né? Eu vi muito. Na época tinha muita gente dando razão pra ele. O Thanos tem razão, vamos matar toda a metade da guerra. Mas, meu, isso é lógica de psicopata. O Thanos é um psicopata. Né? E a gente, a gente falou recentemente de outro psicopata, né? O seu Raul Julia no Street Fighter. Pode escrever. Apesar de que dentro do filme você consegue até simpatizar com ele, porque você vê que em certas decisões que ele toma, ele sofre, né? Como a morte, ele teve que sacrificar a própria filha. Pra pegar a joia da alma, sim, sim. Essa parte é muito boa. Pra pegar a joia da alma. É muito boa essa parte, cara. Mas a gente não pode deixar de ver também, que foi, é uma das críticas que eu tenho a isso, é que apesar da aparição breve dele no final de Vingadores 1, onde ele era o Thanos mesmo, o Titã louco e tudo mais, ele acabou virando mais uma versão cósmica do Ozymandias do que o Thanos mesmo, né? Que quer furunfar com a morte. Cara, não. Sabe? Pensador, amor, tudo bem. Isso é canônico no quadrinho? É. Mas vamos concordar que essa história dele querer ser amante da morte é ridículo? É ridículo, mas o que eu tô dizendo é que eles poderiam ter seguido por isso. No momento em que você pega um personagem com o peso do Thanos que ele tem pro MCU e transforma esse peso simplesmente num cara que quer contrabalancear, rebalancear o universo porque ele leu o Watchmen e ficou de pau duro, não é o que eu esperava ver no personagem. Porque o que ele faz é a mesma coisa que o Ozymandias. Não, eu vou balancear as coisas. Ninguém mais vai entrar em guerra porque eu matei metade de Nova York e vai ter. Agora todo mundo vai achar que tem alienígena. Não, o que o Thanos vai fazer? Eu vou matar um terço do universo inteiro para diminuir. Metade? Metade, então. Era mais pra balancear a vida, assim, que tá populoso demais. Assim eu não consigo mais comprar a minha cobertura em frente à praia de Copacabana, sabe? É, mas aí é que você vê como a lógica do Thanos é lógica de psicopata, porque você tem o poder infinito nas suas mãos, capaz de realizar qualquer desejo. E ao invés de você pedir para dobrar o recurso do universo e você diminui metade da população, isso é coisa de vilão mesmo, cara. Não. É que ele estava querendo manter o distanciamento social. Thanos é um visionário. Ele previu o distanciamento social antes da Covid. Sim, com certeza. Se ele fizesse como o HQ Man falou, ele tivesse simplesmente dobrado recursos ou dobrado o planeta, já que ele poderia espelhar o universo e subdividir habitantes entre um e outro, ele poderia muito bem se aposentar como corretor de imóveis que iria ficar com a fortuna pelo resto da eternidade. Mas Lex Luthor, cara. Lex Luthor é que tava exatamente. Certo, porra. Lex Luthor é que tava certo. Agora... Mas como? Quando você. Só pra eu concluir, mas quando você faz isso e dá uma suposta entre aspas, que não tem, é como o HQ Mendes falou, isso é pensamento de psicopata, e você joga isso, você não só tira a vilania de um cara que deveria ser mal simplesmente porque ele é mal, da mesma maneira que o Loki é traiçoeiro porque ele é a representação disso, e transforma só num cara lógico e pragmático do lado escuro da força, entendeu? Uhum. Mas tá lá, foi bem construído, foi bem feito digitalmente e top. Tá, eu vou dar um palpite mais chutado forte ainda, tá? Fala. É possível pedir o que quiser de qualquer jeito, tendo as joias? Por que que ele não pediu pra todos os seres sencientes terem bom senso no uso dos recursos que já existem? Meu bem, desculpa. Aquela tá pedindo demais. Não, você tem que entender que as joias do infinito têm limite, apesar delas serem do infinito. Há uma contradição nisso. Apesar das joias terem do infinito, tem coisa que não dá. Tem coisa... Você pede lá, não, isso não dá pra fazer. Não, infelizmente não dá. E venhamos e convenhamos, todo mundo há de concordar comigo aqui, que grande parte do que por que a gente gosta do Thanos é a atuação do seu Josh Brolin, cara. Que o cara mandou bem parar um caralho na interpretação do Thanos, cara. Tô errado? Sim, muito bom. Ele é um puta ator, não? Ótimo. Tão bom ator ele é, mas tão bom ator ele é que mereceu, inclusive, no Deadpool, no Deadpool 2, no caso, ele falar, porra, Thanos, que até aqui tu quer brigar comigo? Quem não sabe, o Josh Brolin também faz o Cable do Deadpool 2. Então, ele toda hora... Sim. Aliás, as tiradas do Deadpool 2, que não tem nada a ver com a porra do MCU, tá? Eu tô só colocando só porque eu adoro esse filme também. As tiradas que ele faz com o Josh Brolin, de falar que ele é um irmão fratelli por causa da participação dele nos Goonies, ou então que ele é o Thanos, ou então que ele é um personagem muito, muito dark, ele deve ter vindo da DC. Maravilhoso. Mas vamos voltar pra Guerra Infinita. Eu concordo 100% com vocês que Guerra Infinita é um filme sensacional, bem interpretado, bem executado, só que infelizmente gerou aquela merda do Ultimato que... Fazer o quê, né? Foi o que... Não, cara, o efeito da Guerra Infinita... Foi uma coisa assim impressionante, principalmente porque nunca tinha terminado um filme da Marvel onde todo mundo terminasse o filme pra baixo. Né? Todo mundo ficou pra baixo no final da Guerra Infinita, cara. Você quer saber o que matou o Ultimato? O hype. O hype. A gente saiu do Guerra Infinita com uma batata quente gigantesca na mão de e agora, né? Que era o que todo mundo se perguntava. Você tava perguntando... Não, pera aí, Ana. Você tava se perguntando, e agora? Na minha cabeça não tava passando outra coisa que não seja fudeu. É que eu sou um pouquinho mais educada, né? Ah, desculpa. O sentimento era o mesmo. Você tem razão. É que eu não sei porquê, pra mim, na minha mente, veio aquele vídeo do YouTube famoso do Vai dar merda. Jorge! Não, aí já... Você já sabe, né? Bota! Já avisei que vai dar merda isso. Assim, do ponto de vista prático, né? Com tantos anos de bagagem, história e quadrinho nas costas, era óbvio que já sabia. Em algum momento vai se dar um jeito do quem morreu voltar. Se não todos, uma parte. Porque não vamos deixar todo esse povo morto. Isso é a parte lógica da fã velhaca de quadrinhos atuando. Aí mas como fazer isso... Que eu mais odeio em todo... Eu odeio quando eles usam viagem no tempo pra... É porque é uma preguiça de roteiro do cacete, né, cara? É uma preguiça que puta que pariu. Isso é pior que Deus Ex Machina pra mim. Cara, e... Não, mas então, sinceramente, peraí, deixa eu falar primeiro. Não tem viagem no tempo, mais cheia de buraco do que a do Ultimato, tá? Com certeza. Não tem roteiro de viagem no tempo mais cheio de erro do que o do Ultimato, tá? Podem continuar. Esses buracos todos vão render a série do Loki, então eu não estou reclamando. Muito bom. O HQ Man, não foi no Guerras Secretas 2, se eu não me engano, que teve o Beyonder, ele fica com um corpo humano, humanoide ou coisa assim, sai fazendo cagada pelo universo afora. Literalmente. Que eles chegam a cogitar uma volta no tempo pra impedir isso, mas aí o Homem Molecular, que aí já tava super mega blaster poderoso, só... Não, esquenta não, vem aqui conversar comigo, puxa ele pra um lado, aponta um dedo pro universo e desfaz tudo. É isso mesmo. Cara. Acho que não foi no Guerra Secreta 2, não. Foi no 1 mesmo. Não, foi no 2. Foi no 2. Cara, no... quando... foi, quando desculpa, fez... desculpa, eu tenho que mencionar isso. Foi no mesmo Guerra Secreta, o 2, onde o Beyonder, pra provar seu poder, ele transforma um prédio inteiro em ouro. O prédio entra em colapso porque ouro é um metal maleável. E aí o Homem-Aranha tá passando lá por dentro e ele vê uma lixeira com papel, um monte de papel assim, de ouro maciço que ficou ali. E aí tem aqueles momentos Peter Parker de escrotice que ele fala: se eu pegasse este papel, eu poderia pagar minha faculdade e não teria problema nenhum. Mas não, isso é errado, isso seria roubar. E eu pensava, né, filho da puta, alguém jogou isso fora, tá no lixo. Você pode enfiar isso no cu se quiser. Já tá roubando lixo, seu imbecil. Ai, meu caralho. É no mesmo Guerras Secretas 2, onde o Beyonder se torna humano, e aí ele não sabe mais, ele não descobre que ele precisa fazer as necessidades dele, né? Só que ele não sabe cagar. E aí ele vai pedir ajuda pro Homem-Aranha, cara. Eu vou pedir pro Peter Parker ensinar ele a cagar. Puta que pariu. Assim. Não tá, né? Se ele fosse esperto mesmo, ele tinha pedido pro Homem Absorvente, porque aqui ele sabe fazer cagada. Ai, meu Deus, essa foi cruel. Ouvinte, desculpa. Ouvinte, desculpa pelo papo tá desandando, mas é que realmente, o Guerra Infinita é maravilhoso. Mas puta que pariu, o Ultimato não dá. Ninguém, cara, quer falar do Ultimato. Pra não dizer que o Ultimato é uma merda completa, tem cenas boas no Ultimato, né? Por exemplo, Capitão América pegando o martelo do Thor. Yeah. Ah, sim. Cara, sim. E finalmente, num filme da MCU, você tem a porra da frase Vingadores, avante! Porra. Demorou, hein? É o Avengers Assemble! Tudo bem que em português é o contrário, é Avante Vingadores, mas... Tá bom. E, cara, uma coisa que foi cagada no Ultimato, mas, porra, eu gostei. Me representou, desculpa, mas me representou. Thor Lebowski me representou. Eu me senti representado. Não, eu finalmente vi um Thor em que eu poderia ter tentado fazer um cosplay dele, cara. Eu poderia tentar fazer um cosplay do Thor Lebowski. Thor. Ainda está em aberto, né? Porque eventos assim com cosplay presencial, provavelmente só no ano que vem, pra gente se livrar dessa barriguinha de pandemia vai demorar. Né? Né? Muito bem. Cara, agora não me desceu. Mas não me desceu mesmo, tá? De jeito nenhum. O Hulk inteligente, cara. O Dr. Hulk lá, o Professor Hulk, cara. Aquilo ali... O Hulk hipster? O Hulk hipster, cara. Hulk hipster. Cara, aquilo ali não. Não. Pra quê? Não. Tem isso nos quadrinhos? Tem, eu sei que tem. É o... Eles chamam como nos quadrinhos que era aquele Hulk que era a amálgama de todas as personalidades, né? Acho que chamava de... Olha, nos quadrinhos eles chamavam ele de doutor. Doutor, né? Doutor Hulk. Doutor Hulk, isso. É, mas os leitores que não gostavam dessa fase, eu inclusive, né, chamavam ele de Hulk Barbie. Hulk Barbie. Tá certo, tá errado não. Cara, mas eu nunca gostei desse negócio de Hulk inteligente, cara. O mais perto de Hulk inteligente que eu gostava era o Sr. Tirateima. Se eles tivessem feito o Senhor Tirateima, Aí eu não falava nada, não, cara, mas o Hulk Banner. Não. Não. Não desceu. Não desceu. É, não é ainda a hora do tiratema. Quem sabe? O futuro ainda está em aberto. Mas eles fizeram muito errado, porque, tipo assim, nos quadrinhos, né, o Hulk inteligente, quem não leu acha que é o Hulk, o corpo do Hulk com a mente do Banner, né? Mas não é assim. A mente dele também é uma amálgama. Sim. Tanto que ele não. Ele tem o corpo do Hulk, mas a cabeça dele não é do Banner. Ele é uma pessoa que ele tem autoconfiança, né? Ele parte, sabe brigar. Ele não é o hipster como fizeram no Seria, filme, entre aspas, entre muitas aspas, seria o corpo do Hulk com a inteligência do Banner e a sagacidade e personalidade do Tirateima. Mais ou menos isso. Não teve uma fase no... Eu não sou muito de ler Marvel, não, mas eu li muita coisa, principalmente no passado, bem no passado. Não teve uma fase em que o Rick Jones ficou com os poderes do Hulk, ele virou o Hulk Jones, em que ele também tinha inteligência? Eu acho ele mais parecido com como seria, assim, o Hulk Jones em vez do Cara, Hulk Banner. Nos quadrinhos da Marvel, o único Hulk burro é o Banner, cara. Porque todo mundo que é influenciado por Raio Gama mantém a inteligência. A Mulher Hulk é inteligente, o Hulk Jones é inteligente, o Amadeus Cho também é inteligente, o Bomba A, a Miss Marvel, o Abominável, todo mundo é inteligente, é só a porra do Banner que tem. O Dr. Samson. Só a porra do Banner que tem essa babaquice de Jekyll e Hyde na YouTube. Bom, nessa fase nova do Imortal Hulk, ele tá inteligente. Mas amalgamado. É que eu não tô mais lendo, eu não sei. É amalgamado? Como é que é a situação? É a cabeça do Banner no corpo do Hulk? Como é que é? Então, o Hulk, na realidade, ele tem várias personalidades, né? Ele tem aquele síndrome de múltiplas personalidades. Né? O Hulk burro é uma das personalidades dele. O Senhor Tirateima é outro. Sim. Existe uma personalidade do Hulk que é uma personalidade que é extremamente inteligente e extremamente maliciosa, chamada Hulk Demônio. Né? É ele que tá no comando. Seria o equivalente ao Maestro? Tipo Maestro. Ele que tá no comando agora. Hulk Demônio, ok. Tá bom. Então tá. E é isso, gente. Vamos parar por aqui. Já falamos pra caramba também. Os ouvintes já devem estar de saco cheio também de ouvir a gente falar dos filmes. O universo Marvel, até o momento, tá indo muito bem, muito obrigado. Eu acho que ele tem, na média, uma média boa de bons filmes. Tem uns merda, como a gente já falou, da Capitã Marvel, né? Mas tem outros que contrabalançam sendo excelentes, como o Guardiões, o Thor Ragnarok, o Guerra Infinita e outros do gênero. Então, Matheus HQ Man Valley, meu quadrinhologista de estimação, suas considerações finais, por favor, e Jabex para Quadrinhossauro. Bom, eu estou extremamente ansioso para ver o que a Marvel vai mostrar agora no cinema, né? Porque, afinal de contas, esse grande arco do Thanos acabou. E por conta da pandemia, a gente não teve nenhum filme de herói ainda para ver esse ano, né? Uhum. Tá tudo parado e tal. A gente até o Viúva Negra, que seria o próximo, né? Mas seria um prequel, então não tá dando continuidade à história, né? Mas eu tô querendo ver o que eles vão aprontar agora. Tomara que eles não caguem. Cara, já pensou? Porque o Quarteto também já voltou pra Marvel, né? Sim, voltou ao Quarteto X-Men. Tu já pensou se bota um Doutor Destino? Um decente, pelo menos. Tem que ser Victor Von Doom, da Lativéria, armadura, do jeito que tá nos quadrinhos. Tem que ser esse Doutor Destino. Tem que ser esse. Cara, ele já tem pelo menos uma entrada pra fazer isso, né? Que é Sokovia, né? Sim. Lá da Era de Ultron. Eles podem dizer que esse Doutor Destino aí é o cara que chegou, tomou conta de Sokovia, mudou o nome do lugar e pronto. É. Começa por aí. Tem uma ideia. Eu vou até. Nem, Eu diria que a Lativeria fazia a divisa e aproveitou a queda de Sokovia pra ir lá e anexar. Porra, o cara vai ser tipo. O cara vai ser tipo um Saddam Hussein com poderes, né? É. Sim. É. Então tá. E Quadrinossauro, como é que vai? Vai bem? O Quadrinossauro, é, eu fiquei um mês parado aí, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz uma cirurgia no primeiro de agosto e passei um mês internado, né? Eu voltei pra casa ontem, então nesse meio tempo eu não gravei nada, mas agora eu vou voltar, Quadrinossauro no YouTube, né? A partir dessa semana vai ter coisa nova. Maravilha! Pensador, meu chuchu, meu lindão, a voz mais linda da equipe Paranerdia, pelo menos da masculina. Suas considerações finais e jabex para o Teatro Escuro. É, foi um prazer ter vindo aqui para falar dos filmes da Marvel, do MCU, que eu gostei. Eu sou meio complicado para isso, eu sou um pouco tacanho para isso, não é nem só com relação a Marvel, com a DC eu sou... de longe mais cuequinha verde do que Marvete, mas é porque eu acho que o que é a maior glória da Marvel também foi um tiro no pé, mas não para ela, mas para os quadrinhos como um todo, porque como um fã muito grande de quadrinhos, eu suponho que sempre supus e continuo acreditando que quando você coloca uma versão live action disso, que isso é um souvenir daquilo que você ama, dos quadrinhos que você lê, dos personagens que você acompanha. E o maior trunfo da Marvel com o MCU foi reverter isso ao ponto dos quadrinhos ficarem cada vez tão mais renegados e jogados para escanteio que eles são obrigados a representar o que se passou no cinema quando deveria ser o contrário. Isso me deixa muito triste, mas separando as duas coisas, como se isso fosse possível, como se o cinema nunca pudesse influenciar nos quadrinhos, o que infelizmente não é verdade... Então lá, são filmes divertidos, a maioria deles eu realmente não gosto por questões de eu sou um cara babaca, mas aqueles que eu gosto, como eu mencionei dois deles aqui, teria mencionado três se o maldito Nerdmaster não tivesse escolhido Ragnarok antes de mim, são bons, vou defendê-los enquanto puder, porque gosto bastante e vamos ver o que vem por aí. E para quem quiser conhecer as minhas escrotices dentro da podosfera, fora o quão escroto eu sou aqui dentro do Paranerdia, vocês podem... me encontrar lá em bladobladoblado.pensadorlouco.com, onde eu começo o Teatro Escuro do Pensador Louco, com podcasts falando sobre músicos, musicistas, artistas do som e da música que você provavelmente nunca ouviu, fazendo resenhas de filmes esquecidos ou às vezes nunca lançados no Brasil, fazendo audiodramas de autores e autoras em ascensão e demais loucuras que aparecem por aí, feitos ao improviso e apreciem sem moderação. Em breve eu vou estar lá no teatro de novo. Pra fazer uma sequência de um filme que ninguém sabia que existia. Exatamente. Vamos lá. Madame Donana, minha Joaninha do coração, minha Pincamina, suas considerações finais, porque jabá, infelizmente, você não tem, né? É só no Paranerd que você se atreve a viver de internet. É, O Wallace não me chamou mais para fazer o HunterCast, então também não sei se tá vivo, tá morto. Não dá nem para fazer. Não dá nem para fazer o jabá de lá, porque... Não, acabou fazendo, né, Nerdmaster? Desculpa aí. Não, mas e o Koala agora... O Koala agora que publicou o livro dele tá nojento. Tá nojento demais, cara. Eu tô... Não, eu vou fazer aqui... Vou deixar no ar. Não tira isso não, Jorge. Eu vou tirar o mangaquê do Wallace. Cara, eu quero que se foda o Wallace. Eu não vou mais deixar eles esperar o Wallace resolver trazer o mangaquê de volta, não. Então se prepara aí, Matheus. Vai ter gravação do mangaquê em breve, tá? Comigo, em vez de ser com a porra do Wallace. Vá se lascar com o Wallace. Não, o meu jabá é... Ouçam para a Nerdia. Sim, venham para cá. É divertido gravar, é divertido ouvir. Vocês podem também, não se esqueçam, né? Dar uma ajudinha aí, Patreon da vida. Uhum. Nerdmaster agradece, agradece também. Vai ter um agradecimento daqui a pouco. E que mais, que mais? Ah, sim. No geral, eu sou muito mais o universo Marvel, que pelo menos você consegue enxergar os heróis